天水天水天水哦 and five Melindrado Cast. Bora começar aí, bem-vindos vocês, ouvintes, a mais um Melindrado Cast. Aqui a gente tá com o Alfredo Neto. Alfredo, fala oi pra galera. Oi, galera. É, filho da puta. Eu sabia que ele ia fazer isso. O Orlando Neto, fala com a gente, Orlando. Tudo bom, queridos e queridas? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Muito amor sempre na voz do Orlando, né? E aí, fala com a gente, Henry Rodrigues. Oi, tô debutando aqui, tô começando, Oi. E a gente tá aqui com o Jorge Henrique. Jorge, fala aí com a gente. Oi. Nossa. Quando a gente fala que o cara é depressivo, ele acha que é brincadeira, né? Tipo, ele fica mais ainda. É, não, ele já descamba. Então a gente vai falar hoje de... qual que era a pauta mesmo? Puta que pariu. Filmes pós-apocalipse. Filmes não, né? O tema é pós-apocalipse. Pós-apocalipse, isso. Né? Tipo, caralho, como assim? Pós-apocalipse é tipo, qual que é o nome daquele filme? Ih, já fugiu. Já era. Pós-apocalíptico. O próprio termo pós-apocalíptico já é meio tipo, porra, o apocalipse é o final de tudo. Então, depois do final tem o quê? Tem porra nenhuma. E você tá fazendo o que aqui ainda? Não, entendeu? Esse você é o se ponto. Matou, sabe? Vai, já subiram as letrinhas. Tá fazendo o que ainda aí, porra? Errou feio, errou rude. Na verdade, assim, pós-apocalíptico, o termo apocalíptico vem direto, associa direto à Bíblia, né? O livro de Apocalipse, que na verdade significa revelação e não fim do mundo, mas a galera começou a usar o Apocalipse por geralmente se tratar do fim de tudo e ser o último livro da Bíblia para contextualizar coisas que acontecem depois que o mundo acabou. Entendeu? Nossa, caraca, Orlando também é cultura. É, isso tá na pauta que eu escrevi aí. Na... Seus bosta. Isso mostra que ninguém leu essa bosta. Me senti inteligente agora. Que bom, Jorge. Então, ai, que merda. Mas por que o pessoal é tão empolgado com assim, cultura pós-apocalíptica? Porque se for parar pra ver, é uma... As coisas que mais fazem sucesso, assim, cara, uma das coisas que fazem mais sucesso é isso. Você lembra daquele filme Dawn of the Dead, tipo Madrugada dos Mortos? Sim. Que os caras ficam presos no shopping? Sim. Cara, que sonho você ficar fechado no shopping lá, você poder abrir todas as lojas, você poder zoar com tudo. Depende do shopping, viu? Não, depende também do motivo que você tá preso ali abrindo todas as lojas, né, cara? A gente pode falar nome de shopping ou vai rolar processo? Depende, se você for falar de algum estupro que aconteceu dentro do shopping. Não, por exemplo, se ficar preso no Day Market. Tipo, se foi você, né, que fez o estupro, pior ainda. A escada do shopping. Ficar preso no North Shopping, Orlando. É, mas o North Shopping ele tem muita área aberta, né, cara? É fodeu, né, cara, lá no North Shopping. É, ia tomar no cu, cheio de zumbi lá te comendo, cara. Não, porra, mas tipo assim, o shopping ia ficar fechado, tipo assim, a parte de fora que iam ter os zumbis. Igual no Dawn of the Dead. Não, tem um shopping lá em Belém que é... Tá falando certo, porra. É shopping de... Mas tem shopping lá em Belém? Tomar no cu, né, cara? Tem eletricidade? Tem, é de hamster. Caralho. Aí... Nós temos um shopping que é só de artesanato. Porra, foda-se, né, cara? Vai tacar cela no zumbi, né, maluco? Jogar uma toalha de mesa no cara, crochê. Tá que pariu, velho. Olha, às vezes te prende na cara dele e ele não te vê. Aí, ó, dá pra escapar. Mas... Eu acho que a galera, ela tem a galera que geralmente curte esse gênero, ele tem a esperança de que quando acontecer o apocalipse zumbi ou... De qualquer catástrofe natural, ele acha que ele vai ser um dos daqueles sobreviventes fodão treinado, né? Quando geralmente tudo corre cardíaco, negocioso. Ah, tipo, qual que é o nome? Zombieland é esse? O Zombieland trata disso aí também. O cara que sobrevive é o nerdão, Fraga, que fica jogando WoW o dia inteiro no quarto dele. Não, é porque ele ficou com aquele cara lá, o... Não, mas antes ele sobrevivia sozinho. É porque ele sabe correr muito bem, cara. Não, que ele tinha regras dele. A gente já tá entrando na parte agora de filmes que tratam a temática? Não, a gente já tava na parte de filmes já, que a parte a gente começa pelos filmes, né? Eu queria reclamar da pauta que em vez de ter uma lista, tem uns links aqui. É que tem gente que é preguiçoso, Fraga, fala que fez a pauta e fala assim, aqui, olha, a Wikipédia explica. Tá uma semana. Filmes de Resident Evil. Tá aqui outra. Ai, que tá bom, bora ver. Bora seguir aqui um pouco a lista. Bora seguir isso aqui que a gente tá chamando de pauta que virou uma mensagem de WhatsApp. Da Wikipedia. Não, mas tá aqui. Falando dos filmes aí um pouquinho, o último filme que vocês citaram agora, é o. Aliás, que eu falei o nome que o Roland tinha citado. Qual? Dawn of the Dead? Mad Max? Falou um monte de filme. Zombieland. É, ele tinha o menino tinha uma regra pra sobreviver, igual o Orlando falou, tipo assim, você acha que você vai sobreviver? Muitas vezes não. Mas se você for um gordo, assim, as chances de sobreviver, desculpa, Orlando, não são muito grandes. Vou esperar, só se tem alguém falar. tem que andar perto dele, porque quando for pra correr, ele fica pra trás, vai ficar de... Olha o Jorge, que babaca. Falou, é porque o Jorge começou a fazer exercício e tá nesse bullying agora. É, tá, tipo, pô, vou na academia, olha a minha postura, como é que eu ando agora, tipo... É. Ô Geraldo, você tava comentando que você tava vendo um filme sueco ontem, que era nessa... Ele não fala disso, cara. Ele falou isso ontem. Não, ele vai falar daquele filme lá. Qual é o nome, Geraldo? O filme chama The Quiet Earth. Tipo assim, cara. Terra Quieta, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver com essa temática ou não? Sim. Então, dá uma explanada aí, porque é um filme que eu, pelo menos, eu acho que eu nunca nem ouvi falar, cara. Porra, é um filme sueco, cara. Se o filme sueco não tem louras, nuas, peladas, pornô, pra que você vai assistir um filme sueco, cara? Porque eu tenho cultura, filho da puta. Olha, tapa na cara da sociedade. Traduzindo, ele é hipster. Que babaca. Mas fala aí, qual é a sinopse do filme? Chegou a ver até o final? Velho, eu vi até, tipo assim, eu vi até a metade, aí eu dei umas espaçadas assim. É, igual, não, vai tomar no cu. Decepção. Tá falando desse filme, cara. Um tempão. Eu terminei de assistir quase uma hora pra gente gravar. Vai lá, senta lá, ô aculturado. Cara, aqui é o grande impostor! Caralho, ô Geraldo, não é sueco não, é da Nova Zelândia, filha da... Ah, tanto faz, velho, todo mundo aí, ninguém assiste. Então, o filme, chama Terra Tranquila, em português, de 1985, aqui em IMDb, valeu. Aí tem um cara que ele simplesmente acorda de manhã e ele vai ligar o rádio meio que não tá funcionando, assim, não ouve ninguém. Aí ele escova os dentes, se arruma pra ir trabalhar, que ele trabalha no laboratório de pesquisa. Não é que ele tá indo pro trabalho dele, ele não acha ninguém no posto, ele não acha ninguém na cidade, ele não acha ninguém no lugar onde ele trabalha, com exceção do negro que tá fritado lá, tipo, sentado, tipo, morto. E, tipo assim, ele fica dias e dias sem achar ninguém na Terra. E, tipo assim, pra ele... Por um momento é maravilhoso que ele faz tudo o que ele quer, tipo, de entrar nas lojas, pegar as roupas muito mais, tipo assim, melhores do que ele tem, muito mais melhor, foi ótimo. E, tipo assim, ficar andando na cidade, bater carro com carro, tipo, destruir os lugares, fazer tudo aquilo que ele queria fazer, ele veste uma camisola feminina. Caramba, liberou todas as suas taras no fim do mundo, né? É, porra, caralho, tipo, se fosse um filme sueco, ele ia enfiar alguma coisa no cu, eu tenho certeza. Mas é basicamente isso, até ele encontrar uma mulher, né? Que ele encontra uma mulher, ele vai encontrar outras pessoas assim, que entre. Mas chega a explicar o porquê que chegou aquela situação ou não? Não. Porra, que merda, hein? Não, isso é bacana, não, pô. Vai no final do filme que ele tem um final filosófico, que no caso eu vou ter que depois parar, ver de novo e entender realmente o que aconteceu. Filosófico, tipo, de deixar lá. Eu não sei se eu gostei desse filme, eu já assisti esse filme. Mais ou menos assim, ele trabalha numa com pesquisa, né, que eles estão fazendo experimentos, com outras realidades e tal, e acabou que eles meio que se transferiram para outro universo. Aí ou ele volta, ou no caso ele vê o final do mundo no final do como é que é? Do filme. Mas tem toda uma simbologia dele caminhando na praia em direção ao mar, então tem que dar uma analisada nisso aí. Aí você quer ver, né? O cara tizono de hipster. O Alfredo cearense falou que viu esse filme sueco. Cearense, tô avançando, tô descendo pouco a pouco. É, daqui a pouco você vai virar mineiro. Já. Se ele não é hipster, viu? Mas o que que tu vê esse filme também, Alfredo? Eu vi esse filme, cara. Eu vi um ano novo, na verdade, esse filme. Nossa, tava campeão demais, né? Depressão, ah, bateu esse, parte, hein, rapaz? Esse foi o dia bom, hein? Foi ano novo de 2012 assistir esse filme. Bom. Era o final do mundo, né? O final do mundo não chegou. Isso, eu tinha baixado um monte de filme do final de mundo. Puta expectativa que o mundo ia acabar. Aí eu falei, eu vou acabar o mundo. Eu vou acabar o mundo, né? Quando vai acabar comigo assistindo esse filme aqui, cara. E nossa, cara. Ia ser uma decepção enorme, né? Caralho, eu podia ter visto Mad Max, eu pensei. Que bosta. Do ano de 99 para 2000, que estavam vendendo um monte de alien encapsulado, o pessoal falando que ia acabar o mundo mesmo, o Fantástico ficando maluco. É, tem uma lenda urbana que é o Jesus, antes de subir aos céus, eles... Uma lenda urbana? Assim. Uma lenda urbana. Tá escrito na tal de Bíblia. Caralho, agora sim. Deixa eu terminar, porra. Deixa eu terminar, caralho. Aí Jesus, assim, subindo aos céus, ele fala... São Paulo. Passarás a 2000, não chegarás. E minha avó, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. E aí minha avó contava essas porra pra mim, vários amigos comentaram, caraca, e o fim do mundo, cara, tá chegando, porra, tem na Bíblia, porra, tem na Bíblia, Jesus falando, cara, que de 1000 a gente chega, 2000 a gente não passa, caraca, que... Na Bíblia mesmo não tem isso não. Não tem, porra. É porque ele deve ter falado em romano, né? Pode ser. Como é 2000 em romano, não sei. Não sei. CCDD, é isso? Não faça a mínima. Eu Jorge, não, porra, eu errei o... Tô pensando aqui, aí eu lembrei que eu não sei. Jorge, o que você acha disso? Exatamente. Olha aí. Caralho, Jorge, sempre presente. Tava no mudo aqui, tava no mudo. Caralho. Que delícia. Tava no mudo mesmo. Aqui. O papo tava no mudo, né? É, tá bom barulheiro aqui. Ô, Jorginho, tem algum filme nessa temática pós-apocalíptica aí que tu gosta, que te marcou? Que você assistiu pra pauta, pra podcast. O que você lembra? Terminador do Futuro, é o que eu lembro. Qual? Mas ele é pós-apocalíptico? É, pô. Depois que o principalmente o 4. Ah, então Matrix também é pós-apocalíptico. Não, Matrix é. Matrix é, cara. Agora o Terminator eu não tenho certeza. Calma não, aí, cara. Matrix é, porque é depois do Apocalipse. O Apocalipse é coisa das máquinas. Não, mas o Terminator... Você nunca assistiu Animatrix. Não assisti, eu tô pensando aqui porque é justamente pra gente não esbarrar na parada de distopia, né? Que tem algumas coisas muito parecidas. Disse que quando pós-apocalíptico é quando tem algum evento tipo cataclismo que acabou com a humanidade. Mas tem um evento cataclísmico. Se você tivesse assistido o segundo filme da Animatrix, você tinha sabido essa parte aí. Sabido. É, sabido. Você ia ficar sabido. Mas olha, o Exterminador do Futuro 1, ele não é pós-apocalíptico. Porque ele volta no tempo, nos anos 80. Quando o 4, sua puta. Ele é anti-apocalíptico, sabe? Ele é anti-apocalíptico. Não, e no primeiro filme do Exterminador do Futuro, a humanidade vence. Tem até um vlog aí famoso de Dois Gordos, de tudo. Olha, e caralho. Comentaram isso aí recentemente. O Henry tá buscando o processo loucamente, né, cara? Chamou Jesus Cristo de lenda urbana. Gordo que tem um por aí, cara. Eu vou pegar o áudio do que o Henry tá falando bem assim. Tá na Bíblia. E aí os textos falam assim que os humanos vencem a guerra e aí as máquinas mandam um robô pra matar a mãe do líder da revolução. Não pode crer, é verdade, é por isso que eles mandam o robô, é porque eles tinham perdido, a humanidade tinha ganhado das máquinas, é verdade, cara. Então, ó, Jorge, não valeu não, velho. Mas vocês me deixaram eu terminar de falar não, né? Fala, sentiu a hostilidade? Por isso que eu não falo muito. Vai, fala aí. 4. O que tá no 4. Cinema agora? Não, esse é o 5. Sei lá, eu só assisti o primeiro e eu dormi no meio, então não sou muito fã de Mad Max. Porra, mas não é Mad Max. Mad Max. É Exterminador do Futuro. Ah, eu também, acho que eu não gosto também. Tá sabendo, hein? Tá sabendo. Ele falou merda. Ele falou merda e vai cortar isso aí também. É. Ele sempre corta quando ele fala merda. Eu não entendo por que o pessoal diz que Schwarzenegger tá no Exterminador, só viu? Mel Gibson. Jorge. Inclusive, se ele vai falou isso, de eu cortar, né? Eu vou cortar de novo. Fala aí, como é que é o nome daquele filme mesmo? É... Exterminador, cara. Não, Oblivion. É, como é que é? Oblivion. Oblivion. Interestelar. Ah, comprei hoje. Comprei não, a Priscila comprou. Ah, que pô, bom gosto demais, velho. Bom gosto isso aí. Interestelar é pós-apocalipse. Eu tinha uma apreciação por ela, já perdi. Que bom. Agora deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Ontem assisti um filme, cara, que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, o nome do filme é Mortes que Matam em português. Mortes que Matam? Caralho, Mortes que Matam. Só que o filme em inglês é The Last Man on Earth. Falei certo, professor? Exato. Ah, eu já vi esse filme, cara. 1964. Vai, me chama de hipster. Não, não, eu fui querer ver um filme que te saísse do senso comum, pô. Ah, eu também, porra. Assisti até o final. Eu também, pô, só que eu pulei um pedaço. Uai. Você já viu também esse, Alfredo? Já. Esse eu não vi. Esse é Alfredo, muito culto, né, cara? É que tem no YouTube, pô. Tem no YouTube. Ele já caiu em domínio público. E o filme é meio... Assim, o Vincent Price, a parte... Só a voz dele, a narrativa dele, já valeria o filme. Isso, eu gosto do título em português. Mortes que Matam é o melhor título do mundo. É melhor. O filme é meio louco, cara. Eu lembrei na hora do último programa, porque o que acontece? A história, assim, basicamente a sinopse, começa com um personagem que ele começa a andar pelo país dele, pelo bairro dele, vê alguns mortos, assim, vai uma narrativa dele falando, né? É, fazem 3 anos, que e papapá. Aí o que acontece? Corta pra um flashback. Ele trabalhava tipo num laboratório. Aí ele tinha um amigo, e o amigo dele tava falando, tava rolando uma epidemia mundial. E que ele tava falando assim: não, isso não vai dar em nada, isso aí vai passar como tantas outras passaram. Aí o amigo dele falou assim: não, cara, o número de lactobacilos vivos está crescendo. Opa! Eu sabia! Tira o Yakut. Tomou muito Yakut. Eu sabia que o Yakut ia causar o fim do mundo. Entendeu, bicho? Aí continua, né? Corta esse trecho e volta. Qual era a parada? Veio essa epidemia que os caras não souberam explicar o que aconteceu. E aí o mundo foi meio que dizimado. Ele achou que ele era o único sobrevivente. E a epidemia o que é? É uma espécie de transforma a galera meio zumbi vampiro, cara. É o daquele livro que a gente tá na pauta, inclusive, também. O que fez o filme lá. Claro, excelente claro, filme. Claro. Eu Sou a Lenda. Melhor filme. É, meu bom. É, cara, tem. Inclusive, tipo assim, nesse filme o Smith tinha um cachorro, não tinha? Tinha. Mas desde, ele tinha no começo? Desde o começo, ele tinha conversando. Era uma fêmea, inclusive. Uma cadela. É, não lembro. Eu sei que nesse filme, ele tá lá, uma das vezes que ele tá lá procurando combustível, ele encontra um cachorro. Meu irmão, ele fica alucinado, porque até então ele achou que tudo tinha morrido no mundo. Aí ele vai atrás do cachorro. E por causa dessa merda desse cachorro, ele encontra uma mulher. Aí quando ele chega na casa dele com a mulher, conversando com ela, porra, não sei o quê, que bom que você tá viva e tal, tal, tal. Quando ele se distrai, ele volta, ela tá com tipo pra dar injeção nela. Aí ele fala, o que é isso aí que tu tá tomando? Aí ela, não, não. Aí ele suspeita que tipo ela tem a doença, só que ela também tem a cura. Aí ele fala, porra, calma aí, se tu tem a cura, por que tu não espalhou isso aí? Aí ela falou, não, porque não sei o quê. Ela falou que foi... É, o cachorro era isca. Posso contar o filme já ou vocês vão ver? Pode, vai, pode, vai, vai, fala, vai, porra. Vai, eu tô... 1964, cara, preto e branco, porra, tô cagando. Nem vou ver. O cachorro era uma isca. O cachorro é a isca e as árvores somos nós. E aí o que acontece? A mulher foi enviada lá pra sondar o cara, porque durante o dia, quando esse cara vagava procurando combustível, ele matava os vampiros que ainda estavam vivos. Então o que acontece? Ela fazia parte de uma casta que eram vampiros curados. E tipo assim, muitas das pessoas que ele matava achando que eram vampiros eram pessoas dessa classe que já estavam curadas, só que estavam dormindo. E ele tava matando geral. Ele tinha se tornado uma lenda entre eles. Aí ela foi sondar o cara. Aí ela descobriu que ele não precisava tomar um antídoto, porque anos antes ele tava no Panamá e um morcego que tinha doença picou ele e ele ficou imune. Caralho, que poderes dedutivos excelentes essa mulher tem. Caralho. Ela olhou pro cara e falou assim: você tava no Panamá. Não, ele falou pra ela por que ele não precisava tomar. E por que ele achava que ele tava? Porque ele ficou esse tempo todo pensando o porquê que ele, era imune. E acaba que no final da história, ela tinha ido sondar ele, porque os caras à noite iam matar ele, sabe qual é? E acabou que mataram o cara, maluco. Caralho. No final do filme, matam o cara e fica por isso mesmo, vai viver aquela casta lá. Não dá pra entender se eles, tipo, vão fazer uma transfusão de sangue, porque assim, ela tem uma hora que ela não tomou o medicamento e ela apagou. Aí ele fez uma transfusão de sangue nela, dele nela, antes dos caras chegarem. Mas então, o filme é sobre isso. Caralho, olha o spoiler no nome do filme, velho. Motos que matam. Mataram o cara, que bosta. Eu me perdi. Esse foi inspirado no livro do A Sua Lenda, não, né? Até então, nem sabia. O nosso Cearense Cult aí, que mandou. Não, porque sim, O Orlando falou empolgadão desse filme, né, cara? É, porque eu assisti ontem, cara. Eu achei mais ou menos interessante. Eu já gostei só por causa da voz do Vincent Price, cara, que é maneira. Não, Vincent Price é foda, porra. Sente muito... preço. Caraca, A premissa parece do livro, mas só que o livro não tem... É o... A caixa dos vampiros é tipo uma evolução do ser humano. Mas é isso. Ele mesmo, tá no errado. Filme. É, mesmo, é a mesma coisa do filme, só que o... É, não, na verdade ele saiu depois... Ele é o terceiro filme baseado no livro, né? É, Eu Sou a Lenda? É. É, e ele é uma lenda porque ele é o cara que mata as pessoas, aí ele... É o mesmo esquema, eu só não sabia. Tu sabia que... Eles estão contando a lenda do cara que vai de noite matar... É, isso aí, o mesmo esquema, tá? Mas tu tava falando, não, né? Caraca, velho! É o mesmo, só que Eu Sou a Lenda é mais legal. Ah, é. Para de onda, pô. Não tem nem sentido. Por que o filme do Will Smith se chama Eu Sou a Lenda se não tem... Porque ele descobre a cor. Porque ele descobre a cor. Não, é porque é com o Will Smith, ele tem que ser. Ele descobre a cor. Tom Leste. A mulher fala no final, porque ele descobre a cor. Aí, por isso eu não sei. Cara, mas aí que tá, não é lenda, é história, entendeu? Se ela é uma sobrevivente, aí ela chega numa comunidade de sobrevivente e conta que o cara descobriu a cura, ele não é lenda, ele é história. Mas ele é uma lenda, porque ninguém conheceu ele, né? Agora, se os vampiros... Porra, deixa eu terminar, caralho, meu argumento. Aí os vampiros não conhecem. Porra, quem é esse cara? Tipo assim, teoricamente todo mundo morreu, só sobreviveu quem é vampiro. E aí tem esse cara que anda de dia, que não tá, que é imune ao vírus, cara, aí sim ele é a lenda, faz todo sentido. Mas ele é a lenda ainda. O velho do saco. Eu acho que faz certo sentido justamente por causa disso, porque O Pelé pode ser uma lenda. Ele é uma lenda, é como se fosse assim, uma história que os pais contam pras crianças. Ó, não sai à noite não, que tem um cara aí que mata a parada. Então ele é uma lenda. Até que achem o cara, ele é uma lenda. Não, mas eu concordo plenamente com isso. O filme do Vincent Price faz todo sentido, entendeu? O cara é uma lenda. Agora, o do Will Smith não faz sentido nenhum. O nome do filme com a porra da história. Mas, bom, whatever, que seja. Mas o Will Smith é uma lenda. Né? Cara, mas esse livro ele baseou vários. Tipo, são três filmes, até o do Romero lá, Noite dos Mortos Vivos. Tô vendo aqui um filme que ele baseou que chama The Omega Man. Eu vi esse filme também. Cara, olha só, olha que filme da puta. Você teve um momento meio trash aí na sua vida de filmes pós-apocalipse. Ele é escritor, ele é filho de cara da academia, cara. Ai, meu. Academia das Letras. Seu pai é da Academia Brasileira de Letras ou Alfredo? Não, para isso. Não, a academia parece. Melhor, é melhor. Tá bom, não deixa de ser, pô. Não, foda, tipo. É a que vale. Aliás, é a que vale. Então, olha só, isso aqui, ó. O filme de 1975 tem um coronel do exército, cientista americano, o Robert Neville. Aí você vê que é parecidíssimo com o filme do Eu Sou a Lenda com Will Smith, né? Tipo... Oi? Vocês ouviram o que eu falei? Ficou ruim. Não, tô aqui. Ficou ruim. Não, tá bom, vai. Ficou todo também pra mim. Então, meu áudio pra mim tá excelente, porque eu tô gravando direto aqui no computador. Babaca. Boca, o coronel do exército... Um barulho de tapa. O coronel do exército cientista americano, Robert Neville... faz sentido nenhum, cara, assim. O coronel do exército cientista americano... Calma, é 1975, faz sentido na época. Aí, tipo assim... Gaio, né? É parecido com o do Will Smith, né? Que ele era do exército, ele era cientista. Isso. Cara, eu só sei que eu não gosto do Will Smith. Como é que tu não gosta do Will Smith? Que preconceito. Sei lá, ele sempre é herói. E quando chamaram ele pra fazer um filme que ele não era herói, ele ficou relutante a aceitar o papel, sabe? Qual é o filme que chamaram ele pra não ser herói? É o... aquele... Hancock? Não. Ah, caralho. Ele só fez filme merda também, de tempo. É, pra... porra, você lembrou de Hancock agora, eu falei, esquece o que eu disse. É aquele lá, aquele que não deixa o filho dele pegar o boneco do Capitão América, ele é um vilão. Porra, em busca do seu quê? Em busca da felicidade. Caralho, que bosta! Ele é o vilão. Ele é o vilão, mas não dá tempo de pegar o boneco. Não, o boneco, porra, esticando a mão, cara, caralho. Não, ele entrou numa, tipo, o Schwarzenegger, que é outro cara que também tem um monte de filme pós-apocalíptico. Mas assim, o Schwarzenegger, ele fez o Exterminador do Futuro. 25. E aí, ele chegou e falou, ó, não faço mais vilão, agora só faço herói. Não é à toa que o Exterminador no segundo filme vira herói. E não era. Era pra ser outra premissa, sacou? Você está esquecendo que ele fez um excelente vilão em Batman e Robin. Puta merda, caralho! Porra! Get out. Puta que pariu! Vou jogar aqui da minha janela agora, velho. Porra, por que você me lembrou isso, cara? Ah, caralho. Filme, caraca. Ah, é, porra, o Will Smith, ele ia trabalhar no Django. Ah, é verdade. Sim. Só que ele achou que aquele maluco alemão era principal e não o Django. Não sabe ler o roteiro, que é verdade, né, cara? Não, é Django, não, acho que ninguém falou, mas, ninguém falou, mas é uma ele, verdade, né? Pô. Quem aparece mais é o Leonardo DiCaprio e aquele maluco, o alemão. Não, caralho, o cara morre no meio do filme, porra. Porra, mas comeu a atuação do Jamie Foxx. Ah, mas aí é o problema do Jamie Foxx, que era o mau ator. É, porra, aí é foda. O nome do filme é Django, que ele quer mais o quê? O tema da música é Django. Django! Django, ele quer mais exposição, caralho. Mas é da música do filme antigo, porra. Eu sei. Não, eu não vou mais falar que eu vi. Ai, não, eu não vou mais conversar com você, porque você é burro. Tá, acabou. Vamos pós-apocalíptico. Deixa eu falar um filme que eu curti pós-apocalíptico. Tu fala aí. O filme que eu mais curti pós-apocalíptico foi aquele Fuga... Nova York? Qual é o mais velho, Nova York ou Los Angeles? Nova York. Cara, não, então, qual é que surfa na... O que é pra surfar? Qual é que surfa? É o de Los Angeles. Los Angeles. Ah, então foi de Los Angeles. York. Fuga de Los Angeles. Eu adoro esse filme, cara. Sério, é muito... Eu lembro vagamente desse filme, eu só lembro que é ruim. Não, ele é bom. Como ele é bom, como ele é ruim. Ele é bom, cara. É do cara do tapa-olho? É o Kurt Russell. Kurt Russell. Cara, eu vi esse filme na TV, eu falo assim, não vou assistir. Tava de canal. Hoje em dia até vale assistir pela galhofa, mas na época que eu assisti, cara, que era levado a sério, eu achei ruim. Eu assistia toda vez que passava na Globo, cara. Adorava esse filme. Caralho, tem o Peter Fonda e o Steve Buscemi. Pô, tem uma... Tinha que pagar umas contas aí. Tem uma parte que ele tem que acertar, fazer sexta lá, não sei quantas sextas. Cara, é muito bom, muito bom esse filme, meu Deus do céu. O maluco foi igual o Michael Jordan, cara. Tem uma parte que ele encontra um parceiro dele, que era um cara e virou uma mulher. Aí ele começa a palpar, sabe, a pepeca do cara, pra saber se tem uma arma por ali. Caramba. Ele vai surfando no canal pra pular em cima do carro do... Muito bom. Esse Escape from Los Angeles é de 96 e o... Nova York é o mais antigo. É o mais antigo, de 81. Eu fui ver o de Nova York e achei muito lento. Não quis. Eu nunca vi o antigo, só vi esse daí. Ou seja, o filme que todo mundo diz que é bom, eu não consegui ver. Mas o de Los Angeles, eu adoro, cara. Eu acho maneiro, né? Posso dar spoiler do filme? Vocês vão ver? Pode, eu não vou ver essa porra, não. No final, ele joga... É um filme pós-apocalíptico já. E ele joga o planeta Terra no pós-apocalipse, porque... Não, mas conta a história do filme. Então, isso, conta a história aí. No início, ele é um cara, que ele é o cara mais foda do mundo, aparentemente. Sim. Eles querem que ele resgate o... Acho que é a filha do presidente de Los Angeles, é. Nossa, que... A filha do presidente lá em Los Angeles, porque Los Angeles virou uma cidade-prisão, tipo aquela parte do Arkham, sabe? Lá do Batman. Não, teve. É, só pra fazer um adendo aí, teve o terremoto, a falha de San Andreas, tipo, abriu, aí toda a Califórnia virou uma ilha. E aí, uma ilha-prisão. É, uma ilha-prisão. Olha, jogada... aí, é foda, olha como é foda. Uma bacana mesmo. Aí o que. Não, bacana, vou ver amanhã de novo. O Orlando, tipo assim, olhando pro nada. É, isso aí mesmo. Não, eu tô vendo aqui a capa do filme, eu tô acompanhando a história, tô me sentindo. Aí o que que acontece? Eles querem que ele vá lá e ele fala: não, não vou, foda-se vocês. Às vezes injetaram nele uma doença. Uma mulher, olha que foda. Estavam indo, quando ele tava indo falar não com é, ele. Não era uma doença, olha só, porque é ficção científica pura, cara. É um nano coisa, né? É um nanovírus. É um nanovírus, velho. Uma mulher arranha o cara e passa um nanovírus nele, cara. É muito bom, cara. Puta que pariu, eu vou ver se tinha super nessa. Caralho. Lembra, eu também, tá anotado aqui. Aí ele fala: ah, você tem aí 24 horas, se não me engano, pra resgatar a filha do presidente, senão tu vai morrer. Aí ele fala: não, eu preciso de mais tempo, não sei o quê. Aí ele fala: foda-se. Aí ele vai. Vai lá na ilha, a prisão de Los Angeles, e aí ele virou tipo seu próprio, como é que fala? Sua própria estrutura básica, entendeu? Os criminosos, cada um tem um bairro, uma casa, o cara passa de carro som falando: oi, eu sou o chefe, não sei o quê. Ah, que bacana. É, que eu tô falando, Fretinho. Não, foi assim. Foda, o filme é bom, galhofa, mas é bom, pô. E se passa no ano de 2013, né? É, isso aqui. Caralho, já aconteceu e eu não sei. Aí no final ele resgata a filha do presidente. E aí ele parece que o pessoal lá. O negócio não era resgatar a filha do presidente em si, é que ela tava junto com ela, tava um negócio de MP, sabe qual é? Ah. Que ela era. Se quem tivesse nas mãos ia conseguir soltar uma onda eletromagnética no mundo inteiro. E aí o planeta ia voltar pra a Era das Cavernas, de acordo com eles. Aí no final o cara tá putaço porque não era um nanovírus, não, era só uma gripe e tal. É sério, é o que ele diz: não, não era um nanovírus, a gente só passou uma gripe muito forte pra ti. Ficar de boa aí. Ele. Que babaquice, puta que pariu. Ele solta o EMP e aí acaba o filme e fala: bem-vindo à humanidade. Que babaca, velho. que filme, filho da puta. É muito bom, cara. Porra. Parece aquele filme com o... A minha mãe só contou a história do filme e eu já fiquei totalmente sem vontade de ver. Com aquele ator que tem umas caras e bocas muito engraçadas. O Nicolas Cage? Isso. Aí ele faz um filme que, tipo assim, eles vão pegar e tal, eles vão salvar as crianças, porque tem uns aliens que estão abduzindo as crianças e tal. Aí na hora que o alien vem, explica pra ele que, na verdade, as crianças são a única salvação da humanidade. Caraca, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito zoeiro, cara. Esse filme é um clássico, esse filme é um clássico. Presságio, né? A melhor cena de queda de avião, pô. Caralho, é muito boa essa cena de queda de avião. Porra, cara. Presságio parece que é um filme mal feito em cima do daquele livro, O Fim da Infância. Caralho, lá nem tu fala de fim da infância. Gostou mesmo desse filme. Caralho, não, do livro. Gostou muito do livro. Gostou mesmo. Nada envolveu alienígena no final do nada. O que alienígena tem a ver com a história? Esse presságio aí. Presságio? Não, como do nada. Eles falavam dos anjos desde o início. Isso, é de anjo mesmo. Explica aí. É porque é um anjo. Mas isso não é um filme pós-apocalíptico. A gente tem que falar. Não é não. Ele não é um apocalipse, né? É outra coisa. O planeta explode. Tem isso. É um catástrofe. É um filme catástrofe. Entendeu? Mas, não, mas tem um pós. Sabe o que é um filme pós-apocalipse? Aqui tá como suspense e fantasia. Não tem um pós. Sabe o que é um filme pós-apocalipse? O dia depois de amanhã. Isso é um filme pós-apocalipse. Não, porque tudo volta ao normal depois. Não volta ao normal, porra. Volta, porra. Não volta, cara. Derrete. Gelo todo. Porra. Derrete, congela os Estados Unidos, Brasil vira potência. Voltou ao normal? O México é uma potência norte. Todo mundo voltando pro México e o cara fala assim: não, agora ninguém entra, não. Qual é aquele que é o Mad Max? Vai entrar o Pedro. O Waterworld, cara, isso é muito bom. Waterworld. Porra, o Waterworld é demais. Mas ninguém gosta desse filme, né, cara? Por que isso? Eu gosto do filme, mas eu acho... Eu acho uma forçação de barra quando fala assim, caralho, achamos a terra prometida, tem vários passarinhos, passa um grupo de cavalos brancos, assim, sabe? Pô, que bonito, aí, cara. Que eles morreram. É muito poético, pra mim, eu falo, porra, que terra bonita mesmo, né? Começa a tocar aquela música lá. Cara, eu acho bacana, eu acho muito legal o filme, cara. Não, vou sair daqui, não é possível isso. Tem dois caras que gostam de Waterworld aqui. Cara, mas é legal, velho! Não é legal, cara, como assim? Não, porra, não. Por que não é legal? Desses motivos. Ó, primeiro, tem um cara que tem Gueuras, como é que é isso? Gueuras, animal! Gueuras. Ele tem Gueuras, olha, eu consigo pegar a terra lá de baixo, olha só, tem um buraco aqui do lado do meu pescoço, olha, tomando teu cu, caralho. X-Men, tu não reclama, porra. É, o cara evoluído na época dele. Sabe uma parada que eu gosto muito desses filmes pós-apocalípticos? Cara, eu acho pra mim, caralho. Ah, porra. É tipo no Mad Max, esse filme também, Waterworld. O que acontece? É ver, cara, como as soluções que eles arrumam, as engenhocas que eles arrumam pra sobreviver num mundo que já acabou a energia. Ou as soluções de engenharia que eles usam pra poder, tipo, utilizar, tipo, um barco, um motor, alguma 22. Coisa. Tipo, nesse filme mesmo agora, o último do Mad Max, que nesse filme agora eles... Você já viu já? Alguém não viu, né? Não vai mudar nada na história, isso que eu vou falar. Geraldo, você tá vendo a Terra quieta aí, não vê. Eu já tomei todos os spoilers, eu já tô... Tem um maquinário que eles usam lá pra descer um elevador, que é por onde descem os carros lá pra poder partir pras missões, que são movidos a crianças. Cara, isso é muito bom, cara, sério. Sério, muito velho? Foda. Cara, que ideia do caralho, foda, velho. Não tem eletricidade nesse mundo. Tem eletricidade, isso é um só exemplo. No atual, tem vários, porra. Mas o futuro do mundo vai ser alguma coisa assim. Daqui a pouco vai ter tanto chinês aí que a gente não vai usar energia. Vai ser chinês que vai mover os negócios. Muito bom, cara. Chinês movendo... Me vê 5 chineses aí que eu tenho que ir hoje. Eu tenho que ir pro shopping, você bate da palminha assim, sabe? Aí vem 5 chineses, te levanta, você vai embora. Aí tu vai, paga tua conta de luz e vem um pedido de socorro dos chineses, que nem aparece. outro pedido de socorro. Olá. Imagina um rickshaw, cara. Imagina um rickshaw assim, puxado por 5, 6 chineses. Aí você lá, tipo, vai, China, vai. Tem pastel de flango mais tarde. China, caralho. Pastel de flango mais tarde, vai. Ele quer um processo, Tá com pastel de frango na ponta, sabe qual é? Frango não, cachorro. Que bosta. Olha aí, Rodrigues, essa pessoa falando aí. Falou. Não, eu só trabalho porque... aqui, o pessoal me entrega as falas e eu repito. Eu ia perguntar como é que se não existe eletricidade, como é que os carros funcionam com o motor, ou a bateria dura tanto tempo? Não, chupeta. Não, cara, assim, do spoiler que eu tomei, existem três cidades. Olha só, existem três cidades. Uma cidade controla a água, outra cidade controla armas e outra cidade controla o combustível. Exatamente. E aí elas vão fazendo escambo, né? Combustível manda para as cidades, armas e por aí vai. É assim que vai ser daqui a pouco, São Paulo. Belo Horizonte e Rio. A gente manda pão de queijo de um lado, a gente recebe água e a gente recebe gasolina. O que é que vai fazer com isso? E o Ceará manda cearense para comprar esse combustível. No lugar dos chineses, a gente recebe cearense. Ai, meu pai. Olha o processo! Agora foi Geraldo Miranda. Babaca. Eu sou host, filho. Tem nome. Caralho. Eu vou editar essa parte. Ah, vai deixar dos chineses ou vai deixar? É igual ele editou a parte. Porra, um filme pós-apocalíptico. Eu ia falar do Waterworld, cara. Não, porra, sério. É, mas vou falar do Mad Max 1. Mad Max 1 que eu acho, porra, foda pra caralho. cara. Você reviu agora pra ver o novo filme ou não? Eu revi tem um tempinho. Quando saiu o primeiro trailer do Mad Max novo, aí eu separei uma madrugada e vi os dois. Não vi o terceiro da Tina Turner, não, que o terceiro da Tina Turner é o melhor. Muito... Para. Nem lembro, cara. Nem lembro. Da Tina Turner? Eu comecei. Eu lembro do comercial do Mad Max 1 no Sessão das 10 do SBT, cara. Mad Max, eu acho que caralho, cara. É, tipo assim, porque... Mad Max 1, ele não é pós-apocalíptico, né? Ele é... Tipo assim, iminência do apocalipse. Isso. Vai dar merda. É aquela parada assim, porra, olha só essa galera aí, ó, fazendo morro, aça, matando polícia, matando gente. Pode falar. Parece Rio de Janeiro, sabe? Aquela pista lá, aquelas pistas que a gente fica apostando corrida, é o interior do Pará, velho. Então pra mim não é pós-apocalipse. Porra, no Pará tem asfalto, cara? Olha que filho da puta, velho. Olha que filho da puta, velho. Cara, pra você ter ideia, eu já fui daqui de Belo Horizonte, lá pro Acre com meu pai e minha família. Você ia chegando lá perto do Acre, tinha umas curvas que elas eram tão fechadas que elas tinham nome, tipo curva do Urubu, curva do Crânio. Cara, é sinistro. Uma curva lá em Belém. Ô Henry, mas nunca, se você tiver uma memória sobre esse filme mais clara que a minha, como é que era a sinopse do 1 em si, cara? De acordo com o IMDb... Vamos lá. Porque eu lembro mesmo, cara. Não, então, era uma patrulha rodoviária, né, que combatia arruaceiros na estrada. A sinopse básica é essa, entendeu? Só que tem um pano de fundo, que é logo o comecinho do filme, que aí fala assim, ah, o mundo tá em crise, o petróleo tá caro, guerras, não sei o quê. Bem pegando ali a década de 70, porra, gente, do... Caramba, deixa eu entrar agora, sério. É, essa merda aí, entendeu? Guerra nos anos 70, com a crise do petróleo e... E tava Dilma, não, né? Anos 70, cara, ela tava aí comandando a guerrilha. Anos 70 ela tava na guerrilha. Ela era que pariu, a voceira. Essa já fazia merda naquela época. Já, caralho. Mas assim, a sinopse básica é essa. O segundo filme é aquela parada, já deu merda, entendeu? É, guerra nuclear, terra devastada. E aí aquele poço de petróleo lá é o último poço de petróleo do... Da Austrália. Ah, tá. E aí, por isso que tem aquela guerra lá por petróleo e tal. Se é da Austrália, tudo bem. Aqui a gente tem um pré-sal, porra. Petróleo pra caralho. Pô, que maravilha. Eu vou te falar que se acontecer o Mad Max, o futuro Mad Max, e cortar pro Brasil, vai estar uma putaria. Gente correndo pra todo lado. Tá pra acontecer o Mad Max aqui em São Paulo. Então... Já tá faltando água aí, tá sinistro. Faltando água, caralho. Ainda tá brabo assim ainda, Alfredo, aí? Tá brabo, rapaz. Cara, mas eu tomei um banho longo quando eu tava aí no hotel. É por causa de você, desgraçado. É você. A culpa é você. A culpa é sua, seu filho da puta. Vou nem fingir que a culpa é da Coca-Cola que triplicou a produção de refrigerantes. É porque eles estão sabendo que vai acabar, né? É, porra. Cara, aqui em São Paulo tá o seguinte, tem uma parte da cidade, do estado que já tá sem água, e aí a galera guarda água e começa a dar mosquito da dengue, então tá tendo epidemia de dengue no interior. Caralho. A parte que eu tô morando aqui, a Zona Oeste, a gente não tá passando por seca, porque a gente tá com... Pega água de outro reservatório, mas esse reservatório ele tem metal pesado nele, e não é o rocha. Ah, é o do... Porra, da Billings? Isso, tem metal pesado e a gente tá nessa escolha. Ou toma água contaminada, ou não toma água. Se isso não é um cenário pós-apocalíptico, eu não sei o que. Cara, mas isso é muito bom, porque vai que você desenvolve um superpoder. Eu tô desenvolvendo, cara, tô cagando todo dia. Parabéns. Olha só, cara, metal pesado é chumbo, mercúrio. Olha, porra. Você vai ver o mercúrio, velho. Caralho, tem mercúrio, você ia correr. Mercúrio na água. Chumbo, você ia ser imune à visão de raio-x, cara isso, do super-homem. Isso não ia ter nenhum problema aqui em BH. Se acabasse a água, o pessoal bebia pinga e tava tranquilo. Eu lembro que eu fui assistir uma aula de matemática, eu falei pro professor, eu tô zoado porque eu tomei 2 champanhes ali embaixo, que tava tendo uma celebração na faculdade. Ele, não, eu tomei 5 e tô dando aula. Caralho! Puta que pariu. Ai, ai. Cara, mas enfim, vocês já assistiram o filme A Estrada? Assisti. Tem bom tempo. Cara, já. É um filme que eu dá... Li o livro. Com, eu li o livro. Com Viggo Mortensen, cara, dá muita agonia. O filme dá muita agonia. Tá, isso aqui tá pariu, velho. Caprichado. Esse é um filme muito caprichado. Tu viu, Henry? Pô, eu vi o livro de Eli, cara. Esse A Estrada ainda não vi, não. Olha, o livro de Eli é muito, muito melhor. Inclusive. Tu acha mesmo? Não, não acho, cara. Pô. Eu não sei, eu tenho uma certa birra com Denzel Washington, pode ser isso. Porra, tu tem uma certa birra com esse filme, cara. O cara Eu posso dar spoiler desse filme? Pode, filme horrível. O cara enxerga com os olhos de Deus? Que porra é essa? Ui, porra, meu... Vai ser... Caralho, eu não vou falar nada. Não, fala agora, fala. Tu vai defender, Bill G, é isso. Tá, não, eu não vou defender. O outro já xingou Jesus no início do cast, falando que era uma lenda urbana. O outro fala que Deus não vê porra nenhuma. Então... Não é isso, cara. Mas o cara ficou cego no mundo pós-apocalíptico, ele ganhou os olhos de Deus e a habilidade de luta. Que é isso? É a água da demolidor. Pílis. Ele virou demolidor. Demolidor. O Jorginho chega do nada pra virar e falar demolidor. Calma aí. O Denzel Washington... É cego no filme? Nossa, que babaca! Não, que isso, cara? Minha cabeça explodiu aqui, cara. Caralho, no final o livro tá em braille, caralho. E o olho dele tá apagado, que é como o Hollywood mostra. Não, ele não é cego. Ele é cego, seu burro. A mina é cega. Não, caralho, ele é cego. Caralho, cara! Que viagem! Puta, tu não tinha entendido isso aí, caralho, não é possível. Não é que eu não tinha entendido, eu não tinha percebido isso, cara. Eu tava chamando. Mas eles falam no final, porra! É, caraca, velho! É porque o filme é mal feito, aí parece que ele não é cego. É por isso, ele é cego. Não, desculpa, se eu entendi o... maluco, ele mata o gatinho lá, o gato pelado lá, cara, no início do filme. Ele mata, cara. Ele é demolidor, pô. Ele é demolidor. Ah, que babaquice, cara. Tanto que no final do filme, a Mila Kunis, ela se veste igual ele e ganhou os poderes de Deus também. Mas ela não era cega? Ela não era cega, caralho, era a mãe dela que era cega. Ah, tá, é verdade. Assiste de novo com ele. Assiste de novo. Agora o filme ficou bom, fraco. Porra. Ou o filme piorou, não sei. Não, o filme é uma merda. Já era uma merda, tá pior agora. Puta que pariu. Cara, vida jogada fora. Não, eu gosto que o cara tá atrás da Bíblia. Isso é maneiro. Eu gosto que o cara tá atrás da Bíblia e ninguém encontra uma Bíblia. Todo canto que eu vou tem uma Bíblia em algum lugar, mas esse cara não encontra nenhuma. Houve um tempo e as pessoas disseram, esse livro é um livro perigoso. Mas todas as Bíblias, cara? Caralho! Nem internet tinha. Eu acho melhor não me pronunciar sobre o assunto. Jorge, tu que voltou aí, fala aí o filme. Cara. Fala o filme aí, pós-apocalíptico. Eu ia falar Mad Max, eu ia falar. Ah, meu Deus. Pessoal. Nossa, mas é uma animação, né, velho? Finge que tu não era pauta. O Ali é um filme pós-apocalíptico. Eu ia falar, velho. É uma animação pós-apocalíptica e, tipo assim. Né? Fofinha, caralho. Né, cara? Porra, é bonitinho, é legal de se ver, velho. É maravilhoso. Ele é um filme. O Ali, cara, ele é um filme que ele é sensacional no início dele. Que é aquele. A música, é aquela trilha, ambientação. É um filme, bem dizer, quase que mudo, porque os robozinhos só se comunicam com barulhinhos e tal. Uhum, e aí, isso. Quando chega a parte dele ir atrás da Eva lá na nave e tudo mais, é que você vê a humanidade em que ponto que ela tá, né, cara? Totalmente dependente de máquina, todo mundo ocioso, que é outra coisa que é capaz de acontecer, cara. Que aconteceu, sim, cara. Cada sim. Vez menos a galera tá... A gente tem mais coisas pra não precisar se mexer, cara. Então, caramba. O ponto daquilo ali acontecer é bem, bem provável mesmo. É outra coisa capaz de acontecer. As pessoas têm preguiça. Você vê que, cara, a preguiça aí, começa, ó, quando ninguém lê a pauta, né? Aí. Chega fingindo que lê a pauta, sabe? É, não, tipo. Eu avisei que eu não li. Qual o nome daquele filme que é depois da bomba atômica explode, fica todo mundo ferrado, cai nos pedaços? Deixa eu ver, 30 milhões? Day After. Day After, caralho, esse filme é pesado, é verdade. O Dia Seguinte, vocês já viram? Não lembro, dá uma sinopse aí mais ou menos que eu vou lembrando, que minha mente é muito... Então, explodiu a bomba, e aí a galera ficou fodida, a gente sai por aí tentando encontrar, só que tá tudo irradiado. E... É um filme... Tem o Charlie Sheen nesse filme, não tem? O Charlie Sheen? Não, não é possível. Olha, caralho, de novo, chega, aí chega. É um filme... Não, tem não. É um filme de 83? É o filme de 83? É, o filme de 83. Esse é até alguém que é descalço. O Jorge falou desse filme? O Jorge falou desse filme. Pô, ele tá tanto tempo fora, é o mínimo que eu espero, né? Ele foi assistir o filme, velho. Ele tava assistindo o filme. Vai assistir rapidinho ali em velocidade corrida pra falar. Tu sabe que tem uma versão britânica parecida com The Day After, que é... Em inglês é... Peraí, eu vou falar agora, Geraldo, não me sacaneia. Tá, calei. Ah, tá, Freds. Freds, mano, enfim. Não lembro. Freds. É, não tem tradução não em português? Não, cara, eu acho que não. Porque foi feito basicamente pela BBC nos anos 80. E naquela época não tinha tanta essa empolgação pela cultura britânica. Qual que é o nome do filme sobre o que ele é? É Freds. Eu vou escrever aqui e tu vai me zoar. É assim. The Day After é muito... Caralho, eu não vou falar nada. Vai te fuder, vai. Threads. Eu confundi o Charlie Sheen com o Steve Guttenberg. Caralho, mas o Steve Guttenberg não tá no filme. Ele tá no filme, cara. Ele tá no filme, pô. Tá aqui, eu tô no IMDB, cara. Olha aí. Eu confundi o Steven Guttenberg com aquele cara do Parque dos Dinossauros. Qual? A mosca. A mosca. É o cara da... Ah, cara, aquele cara é... Porra, aquele cara é excelente, velho. Aquele cara é bom, com a mulher lá e falou assim, olha a água caindo aqui na sua mão. Tá vendo? Essa é a teoria. O nome dele é estranho, né? É Goldberg, sei lá. É, não sei o que, Goldberg. Esse cara que você tá falando, Steven Guttenberg, é o Marrone do... Isso, Marrone. Não, é um filme de pós-apocalipse com o Marrone, e aí? Caralho, eu nunca vi esse filme, bicho. 83, caraca, parabéns, Jorge. Você viu, Jorge? O cara chama Jeff Goldblum. Isso aí. Mas, enfim, o Fred, ele é bem agressivo. Calma aí, mas Fred, calma, já morreu esse aqui, Day After? Não, morreu não. No Day After, cara, tem uma cena que tem assim, tem uma loura que ela aparece no início do filme, e assim, ela é toda gatinha, gostosona, pá, não sei o quê. Aí, acho que no final do filme tem uma cena que ela parece toda decrépita, já... Radiação. Contaminada por radiação, assim, e a cena é foda, que dizem, eu ainda não vi, eu tenho que ver essa porra. Pô, pensei que tu tá falando tanta... Pô, como assim? Tu fudou da TV? É porque eu sou foda. Eu tô rindo até agora. Vocês falam o nome do filme em inglês, eu digito aqui, ele não existe. Aí eu repete o nome pra mim. Tu botou Freds, né? Frederico. Eu botei Freds. Cara, 12 Macacos, quem já assistiu esse filme? Eu já assisti 12 Macacos. Esse filme é bacana, esse filme é bom. Mas ele é pós-apocalíptico. Ele é, tá, pô. O pós-apocalíptico, cara. Pô, ele volta pro passado, não é? Então... Não, mas assim... Mas é verdade. O futuro deu merda, teve um vírus que foi disseminado, e aí matou todos os seres humanos, menos a vida animal, e aí os sobreviventes... Não matou todos os seres humanos, né? Matou a maior parte da população da Terra... E aí eles enviam um cara pro passado para que ele possa impedir o ataque terrorista. Certo. Só que aí entra naquele paradoxo do avô, entendeu? Porque ele vê ele tentando impedir o ataque, só que ele morre. Olha o spoiler, desculpa. Ah, não, eu dormi nesse filme, continua. Não, e aí... E aí ele vê ele morrendo e aí vai ficar nesse cíclico, entendeu? Ele nunca vai conseguir impedir o ataque terrorista. Mas por que o nome do filme é 12 Macacos? Eu não vi o filme. É porque o grupo terrorista que fez o ataque são os 12 Macacos. Parabéns pra sua memória, né? Parabéns pra sua memória, Henrique. É isso mesmo. Eu achei, na minha cabeça era o 12 Macacos, porque tipo... Tinha começado de macacos a doença. É, não, tipo, 12. Bola, um 12, né? 12, igualzinho. É, já puxou outro filme, velho. E era pra ser o 12º macaco, caralho. Planeta dos Macacos também é considerado, acho que, um pós-apocalíptico. Esse segundo dele é pós-apocalíptico, sim, com certeza. Você sabe qual era o nome do filme? Não, todos são. Macacos, que... Não, o primeiro é aquele lá. Em português de Portugal? Qual? Não, não. O Homem que Veio do Futuro. Caraca, spoiler! Puta que pariu! Nossa, velho! Spoiler, maluco! O cara ia assistir o filme e ele saía puto da sala de cinema. Não, mas era tipo eu, tipo, vai ver o filme a 12 macacos. Por que eu não fui a 12 macacos? No final ia entender. Ai, ai. Mas enfim. Mas sim, Exterminador, né? Não vale. Caralho, tu voltou do nada pra falar lá. Não, porque você tava falando de 12 macacos, falou que Exterminador não valia. Mas Exterminador é só o iniciozinho que é no pós-apocalíptico. Depois é tudo no passado. Eu falei do 4 e vocês cagaram pra não, cara, é porque. Não, não, é porque o 4 é assim. Ruim! O 4 é ruim, cara! Porra! Não, não é... Por que não, que não é ruim, não, tem um ciborgue bacana lá. O Exterminador do Futuro. Ele é considerado um filme pós-apocalíptico porque... Nossa, no futuro, no fala futuro, de novo, apocalíptico. Pós-apocalíptico. Então, que quando ele vem do futuro, o futuro tá fudido. O futuro é um futuro pós-apocalíptico. Mas como a gente tem aquela visão do primeiro filme que é aquela... É o ciborgue perseguindo a mulher pra, tipo, não ter o filho, não sei o que lá da resistência do futuro... A gente tende a associar que é no mundo atual e não é um filme pós-apocalíptico. Ele é considerado porque ele está tratando de, tipo assim, as resoluções do que acontece aqui no presente vão afetar o futuro que é pós-apocalíptico, que vão discorrendo nos outros filmes, no 2, no 3, no 4, por aí vai. É porque ele quer justamente exterminar o futuro, não é isso? O nome já diz. É pós-apocalíptico. Ah, não sei. Entendi. É, que bom. Continua com isso. Que bom. Alguém já assistiu Nausicaa? Não, isso aí só você deve ter assistido, Geraldo. Se a coisa já pôs. Eu tá na minha lista pra assistir, mas toda vez cara, eu, sei lá, vou ver pornô. Eu tinha esperança que você tivesse assistido. Então eu vou falar aqui pra quem estiver ouvindo pra assistir o filme. Continua o cast. Ficou triste. Ficou triste. Falou com nossos ouvintes. Ouvintes. Bora falar, a gente vai continuar falando de filme, a gente pula pra outro. É porque parece falando. Que é muito indie, mas não é, porque a animação japonesa de 1984, o pessoal já pega raro. Não é indie, não é indie. Então podia fazer Akira, então. Mas é melhor que essa porra. Akira é, pô, considerado pós-apocalíptico. Akira é pós-apocalíptico, certeza. É, porra, caiu a bomba em Tóquio, é New Tóquio já. Não é, Geraldo, tu tá dizendo. Não é pós-apocalíptico, não. Caralho, explodiu o futuro distópico. Não, cara, é pós-apocalíptico. Eu vou subir aqui na escrivaninha, velho. Peraí, eu acho que é distopia mesmo. Porque tem um governo ainda, pós-apocalíptico, tá tudo fodido. Eu não vou falar mais nada, rest my case. Mas assim, cara. Então o Mad Max também, né? Caralho, porra, não tem nada no Mad Max mais, cara. Não, pô, tá. Chega de falar de filme. Vai falar de O Último Homem. Caraca. Quer falar de quadrinho, sabe? Eu vou falar, não sei vocês, mas fala. Eu vou falar. Eu vou falar sozinho. Caraca, Y, o Último Homem, cara. Eu baixei o scan inteirinho, cara, passei. Não, não fala isso. Então, eu comprei o scan inteirinho. Eu acho que é pior. Porque você compromete o Harrison, cara. Vamos lá, eu arrumei. Você comprou da planilha, todas as cópias do. Eu arrumei todas as edições lá do Y, O Último Homem. E aí fui lendo, cara, porra, madrugadas a fio, tava aqui, porra, lendo na tela do computador, mas era tudo, ó, tudo legalizado. Aí... Não consegue, o Henrique tá buscando esse processo. Ele não consegue falar com o Bartelinho. Só faltou ele falar. Eu comprei esses scans daquele China que acredita na lenda urbana que é Jesus. Que trabalhava com Paraíba. Ai, que bom. Aí, né, cara, eu li todos os números. E aí chega no final, aquele final bosta, cara. Eu não li isso ainda, cara. Também não li, cara. Porra, assim, HQ maneira, cara. Tipo, coisas inesperadas acontecem. Qual é a premissa? Conta aí, pessoal. Conta a premissa aí. A premissa é o seguinte: em determinado dia, todos os homens da Terra morreram. Todos os machos. Só sobraram as mulheres. É, morreu todos os machos, até os animais? Isso, sim. Até animais. Caralho. Parece morreram um pornozão. E aí, só que existe um sobrevivente macho. Homem. Que é o... Qual é o nome do cara? Eu me esqueci. York. E aí ele tem uma namorada na Austrália e ele quer reencontrar essa namorada. Certo. E só que aí, pô, tem um monte de gente que, tipo assim, quer matar ele, que quer pegar ele pra estudar, que quer fazer ele de escravo sexual, e ele tem que ir sobrevivendo, entendeu? Porra, HQ foda, muito maneiro, cenas, porra, muito bacanas. Só que aí chega no final, um final muito cagado, cara. Muito mas, peraí, mas qual é a história? O cara quer encontrar a namorada dele, é isso? Isso, o cara quer. Ele não pega um avião. Ele não pode ser descoberto, senão ele vai ser pego. Ele tem que andar escondido das mulheres. Ah, então ele anda tipo com dois balões de peito, assim, fazendo voz fina. Tipo, ele é tipo. Tem um cara no, só tem um cara no mundo com todas as mulheres à disposição dele. Igual. E ele tá reclamando, ele tem que andar escondido. Ah, ele fica andando no chão e fala assim, porra, esse monte de buceta, eu não aguento mais. Olha só, cara, que semelhança, velho. Eu não tinha pego essa, cara. Não, porque ele anda com duas mesmo, né? Ó, ele anda com duas, as duas dão mole pra ele não pega ninguém, entendeu? Não, quando ele pega ele e toda mulher que dá mole pra ele, ele não pega. Ele fica... Não, ele... Eu vou reclamar mais rápido, tá com problema. Ai, não sobe. Cara, vocês já leram aí Sweet Tooth, cara? Já li todinho, cara. Muito foda. Porra, é muito maneira, cara. Esse cara, o cara que escreveu esse quadrinho, esqueci o nome do filho da puta agora. Esse cara que escreveu esse quadrinho. O cara é bom demais, cara. Porque eu li no Jeff Lemire. Qual que é o nome desse filme? Não, Sweet Tooth. Dente Doce. Ah, tá, Dente Doce. Não. Ele vai corrigir a gente, vai dizer, não é Sweet Tooth, é Sweet Tooth. Não, tá certíssimo, por isso que eu fiquei, mas o Orlando nunca erra nas pronúncias dele. Ah, muito obrigado. Barulho de tapa. Caralho, é um cara com chifre, com cara de Bambi, é isso mesmo? É sensacional o quadrinho. Muito bom, cara. De repente o Alfredo vai saber fazer... Faz uma sinopse aí, Alfredo, porque eu li até o sexto, e eu me arrependi de não ter comprado na banca, porque quando eu vi na banca, eu deixei passar as edições. Eu nunca deixo, quando é da Vertigo, assim, eu sempre compro. Cara. Caraca, maluco. Aí quando eu li em... Menos Lendas, que é uma bosta. Cara, eu falei assim, cara, que história boa é essa? Só que o site onde eu tava baixando, ele não tinha todas as edições. Eu li até as 5, acho, 6. E eu falei, bicho, onde é que essa história vai parar, cara? Porque era um... Não sabe acessar a internet pra encontrar o resto, não? Não, procurei, não achei, cara. Só achava aqui. E eu não sou tão proficiente. Achei um review aqui da menina falando que é para adolescentes maduros, porque tem coisas pesadas como prostituição. Olha! Onde foi que tu foi no site cristão? É isso? Lendasurbanas.com. Mas sim, o Sweet Tooth é assim. Aconteceu uma parada no mundo que começou a morrer os seres humanos e começou a surgir ao mesmo tempo uns híbridos, sabe qual é? Isso aí. Eu tô vendo aqui que. Bizarro. Híbridos de animais. Aí, por exemplo, o personagem principal é o garoto lá, que ele tem um chifre de alce, né? De viado, para falar a verdade. Ele tem um chifre de viado. E ele era muito isolado, o pai dele. O pai dele. Tá pisando pra não dar spoiler, né? É, cara, é foda. Tô tendo. O pai dele isolava ele muito e ele achava que ele era o último. Os dois eram os últimos espécies, mano. Mas ele descobre, depois de acontecer umas coisas, ele descobre que tem mais gente. E aí ele sai numa jornada com outro cara pelo mundo. Pelo esse mundo. E é um mundo meio merda, assim, sabe qual é? Porque os híbridos, eles são muito perseguidos. Tipo um freak show. Porque eles são culpados. São culpa neles, porque a doença que matou boa parte da população surgiu na mesma época em que eles começaram a aparecer. Isso. Então eles fazem essa associação. E a história tem umas reviravoltas muito boas, cara, porque os caras ficam procurando, como todo filme de epidemia ou de catástrofe, uma cura pra, tipo, aquele problema. E aí, é nessa busca dos caras é que a história se desenvolve e vai ficando interessante, cara. Isso mesmo. Isso esse mesmo. Cara que ele sai é um velho com arco e flecha? Isso. Não, eu tô vendo aqui as capas aqui. Cara, e a prostituta? A prostituta se chama Márcia? Caralho. Ele tá buscando, mesmo, sabe? Busca do processo perfeito. Busca do processo perfeito. Desculpa, é o último. Mentira, posso falar do meu outro? Eu tenho certeza que vai vir outro. Posso falar da minha HQ pós-apocalipse? Fala aí. Era do Apocalipse, conta. Pô, não sei, eu não li. Era do Apocalipse? É, dos X-Men, né? X-Men. Eu não li. Você tava querendo fazer uma brincadeira com o nome? Não, cara, mas é uma, apesar de ser... O nome já aponta, mas é uma era pós-apocalíptica, não é? Não, deixa o Jorge brilhar agora, por favor. Ei, Jorge, por que não é? Jorge, pode ver aí, Jorge. Não é futuro pós-apocalipse que ele tá falando? Que ele tá falando? Era no futuro. Era do Apocalipse, era futuro, cara. Não, é o presente modificado. Ah. Fode a merda tudo mesmo. Tá bom. Quando participa pra acabar com o brilho de cara. É pra fuder a pauta. E aquele dos X-Men lá, é Dias do Futuro Esquecido? Isso é pós-apocalipse. Isso é, mas é igual Exterminador de Futuro, então não vale. Então. Isso, não vale, porra. Por que não vale, cara? Vale sim. Porque ele vai pro passado, pô. Não, mas aí criou uma terra nova. Na Marvel é assim, não muda o passado. Tu cria uma terra nova pra apontar essa realidade. Né? Por falar em Terra Nova, você puxou um gancho aí. Aquele seriado Terra Nova, ele é pós-apocalíptico, né? Não, mas aí é a mesma coisa. Que... Não. Não, igual o Exterminador do Futuro, não aparece o futuro. O Jorge ficou magoado que eu disse que não era. Ele vai ficar usando esse argumento até o final. Vou desvirtuar tudo agora. Porque bom mesmo é os batutas, né? Pós-apocalíptico é os batutas. Pós-apocalíptico é os batutas, né? Aquilo é pós-apocalíptico. Imagina, no futuro alternativo, tudo que você pode ver é os vídeos do Harrison falando que você tem que seguir sua vida. Balançando os bracinhos, assim, tá vendo? Ah, você tem que fazer isso aqui, o errado é você. Mandando clicar em vídeos que nem existem. Pois é, um vacilão, né, cara? Agora, o The Walking Dead, né, cara? Também não pode esquecer, que é quadrinho que foi fez essa... transposição pra falar de não, falar a mesma história, coisa que leu. Você não pode falar de outro cara. Porque ainda tem governo ainda. Não, cara, The Walking Dead é, cara. The Walking Dead é futuro pós-apocalíptico. É o Jorge, ou não? Porque agora o Jorge julga aí o que é aqui. Não, que não. Tem uma comissão de zumbis, então é futuro distópico. É futuro porque é ano que vem, então pronto. Tem esse quadrinho agora que tá saindo aí, vamos datar o programa, né, já que a gente tava falando de filmes atemporais, agora vamos falar de um aqui, um tal de Ai Zombies, alguém tá lendo isso aí, cara? Não, mas aí Ai Zombies... Ah, é da médica legista que... Zumbi. Se apaixona por um zumbi? Não, ela é zumbi. Não, cara, é zumbi. Ela é zumbi e soluciona crimes. Ela toma um remédio pra... Tomar um remédio não, ela tem que comer cérebros pra ficar humanizada, entendeu? Brains. E aí ela come cérebro de gente cara, morta, já que ela... Qual que era o filme que eles pegam, eles amarram um zumbi e perguntam por que é que vocês comem cérebro? Aí o Apple se porque faz a dor passar. Acho que era um outro filme. É um filme de zumbi antigaço mesmo. Não, cara. Eu acho que eu sei qual é o filme que tu tá falando, cara. Que eles pegam que tinha uma zumbi gostosa. Parece um filme pornô. Caralho. Sim. Não, peraí. Como assim? Ele não fala. Eles estão interrogando o zumbi? Que porra é então, essa? Então, por que vocês querem comer cérebro? Que é isso que eu falo. Tipo, brains. Fica, É isso mesmo. Por que vocês querem comer cérebro? Porque faz a dor passar. Que dor? A dor de estar morto. Coisa assim. Aí achei uma pessoa e falou, tá falando sozinha, filha da puta? Aí dá um tapa na cara do cara. Sabe qual é o perigo da zumbi gostosa? Não vem. É o boquete, cara. Caralho, eu sabia. É o quê? É o boquete. Achei aqui, porra. Why zombies eat brains, porra, filho da puta? Tá bom, Geraldo. pra provar meu ponto, desgraçado. Vou falar em filme de zumbi, cara. Um filme de zumbi que quase ninguém gosta. Tava reassistindo esses dias, porque eu vi no cinema... É o Retorno dos Mortos-Vivos. Não é, não é. É Meu Namorado é um Zumbi, cara. Ah, não, cala a boca. Ah, não. É esse mesmo, é esse cast. Filme ruim que todo mundo gosta, é esse. Fica aí, cara. Porque do nada aparecem alienígenas, se não me engano, também. Não é alienígena, não, cara. É um zumbi mais fodido. Ele já tá mais tempo como zumbi, eles foram daquele jeito. Exatamente, é isso aí. O filme nos Estados Unidos, o livro em si, se chama Sangue Quente. E é um filme, porra, Sessão da Tarde legal de assistir, cara. Nossa, tinha um MLG sobre esse livro. Foi com a patroa, não foi? Foi com a patroa, pode falar, Rony. Ela já tinha lido o livro, ela me levou, mas eu assisti. Eu sabia, caralho. Não, mas assisti a semana de novo e achei legal. Ai, meu Deus. Continua achando legal o filme. Vocês viram? Isso aí, 10 anos. Eu já vi. Achou muito ruim, hein? Cara, eu não gostei, eu já só isso. Eu só não gostei. Porque, assim... veio na vibe Crepúsculo, né? Pegou carona no Crepúsculo e tal. Aí, namorado zumbi. Mas sabe o que esse zumbi é? Ele é o Nux. Ele é o Nux do Mad Max. Isso, ele é o Nux do Mad Max. Caralho. Ele é o testemunho. Tem um filme que chama Zombin Laden. É o Retorno. Ah, não, cara. Porra, é isso mesmo? Vou procurar um filme ruim pra falar pra vocês. Cara. Pode falar dele? Não, eu me nego a participar disso aqui. Eu paro de gravar agora, seu bom. O Interestelar é quase um pós-apocalíptico, né? Na iminência D, né? Não, já é pós-apocalíptico. Pode falar quando vocês quiserem. Eu não me pronuncio sobre o assunto. Mas eu gosto, tô contigo, Geraldinho. Eu sou do time Interestelar. Cara, um filme ruim pós-apocalíptico. Com dragões. Reino de Fogo, cara. Nossa, esse filme é muito bom, velho. Esse filme é bom. Vai te fuder, cara. Esse filme é bom, cara. Como assim? Como é que os caras... O filme parece um tokusatsu japonês, cara. Tokusatsu tem que ser japonês. Porque assim, cara, assim, dragões e tal, não sei o quê. Você pensa, caraca, vai ter uma produção foda, não sei o quê. Cara, o filme se passa inteiro numa pedreira, cara. Inteiro. Velho, sabe por que esse filme é bom? Adivinha quem que tá atuando nesse filme? Não, eu sei, só ator foda. O nome do filme? Matthew McConaughey. Não posso falar mais nada pra você. Ele atuou com outro filme também? Não. Repete aí, por favor. Matthew McConaughey. McConaughey. Como é que é? Pode repetir. Matthew... fala o nome do personagem dele. É o Denton Vaz Van Zandt. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Diz que ele morre mais vezes, que ele pula com um machado pra cima. Cara, essa cena é muito anticlimática, cara. Porque, é assim, ele fala lá com o Christian Bale. Porra, vai lá, mira nos olhos dele, não sei o quê. E aí dá errado o plano. Aí ele vai e sobe na puta de uma torre com o machado. Quem faz isso é o Gerard Butler, né? Não? Não. Aí ele fala assim, eu vou te matar, dragão. Aí o dragão vem, engole. Aí ele pula com o machado, aí o dragão engole ele. É isso, acabou. Caraca. Esse não é aquele do Miguel Falabella, não, né? Não, esse aí é o último dragão. Vamos falar merda. Ah, tá. Miguel Falabella? Coração de dragão. Muito bom. Eu gosto. Não é bom não, cara. Olha, caralho, é o Matthew McConaughey mesmo. Que merda. Caralho. Puta que pariu. Esse filme, meu Deus do céu, fui vendo cinema essa porra. Eu aluguei da Blockbuster, porque eu era criado no Brasil inteiro. Não é verdade. E, caralho, eu assisti ele em casa, achei ele maravilhoso. Mas o Matthew McConaughey, ele não é um bom ator não, cara, eu acho não. Ele tá se tornando agora um cara muito elogiado. Lave a sua boca. Clube de Compras Dallas, Interestelar e esse True Detective. Mas ele fez muito filme ruim, cara, muito. Olha mais só, do que bom. Ele não era um bom ator, ele vendeu a alma dele pro cão. E aí ele tá atuando bem, cara. É isso aí. Ele tem muito mais filme ruim do que bom. Vocês estão muito fora do normal. Você isso é um filme louco. Pós-apocalíptico. Cara, o único filme dele que, tipo assim, ele tem uma atuação bacaninha, assim, antes dessa fase fodona dele, é o Contato. Eu não deixo vocês falarem mal dele, porque eu vou apagar isso tudo. O Contato é um filme que ele tem uma atuação bacana. Mas fora o contato, cara, porra... Como assim? Uma, aquele lá é... romântica... Como perder o Homem em 10 Dias, é o Homem em 10 Dias. Bom, cara, esse filme é maravilhoso. Eu sabia que o Geraldo ia falar. Caraca. Mas esse é bom. Porque como não perder o Homem em 10 Dias? Cara, Somos Macho é um filme bom. Ah, não, eu esqueci. Tem um filme em que ele é um advogado, que o Samuel Jackson matou uns rednecks lá, porque os rednecks estupraram a filha dele, e aí o Matthew McConaughey vai defender o personagem Samuel Jackson. Esse é um bom filme. Ele atua bem, ele atua bem. Cara, vocês são muito... Mas enfim, acabei de descobrir porque o Geraldo gosta de Interestelar, né? Por causa desse cara. Cuequinha do Ai, meu Deus do céu. Vem me rotular, Jorge. Venha me rotular. Tudo tem um motivo. Todo mundo sabe. Caralho. Tá, mas enfim, pós-apocalipse. Pô, de quadrinho vocês vão cagar mesmo pro The Walking Dead, é isso mesmo? Ah, cara, falando fala de quadrinho série, bom. Pô. Tá bom, vou falar um quadrinho, outro quadrinho, já que não pode. Que não era. Era do Apocalipse. Vou ver um aqui da pauta, peraí. Zumbis Marvel é. Não vi. É, Zumbi Marvel é. Não li, o Jorginho deve ter lido. Jorge, o que é que tu acha? No Leão. Que eu não falo nada. Esse é o Marvete. Esse é o Marvete. Porra, vai tomando seu cu, DC. Você e todos os seus DC-nautas aí. Assim. E esse aqui da Marvel? Não li. Nem sabia que existia. Não, eu sei qual é, foi editado pelo autor do The Walking Dead. Ele que criou. Mas não li, não. Ah, ele não criou a onda do zumbi, cara. O Walking Dead estava antes. Quem criou foi o Marvel. Mas foi ele que criou a... Não. Quem recriou a onda dos zumbis foi o visionário Zack Snyder. Lave a sua boca pra falar do mestre Zack. Eu tô falando da HQ. O problema é que você tá falando agora. A gente precisa de você mais presente aqui no cast. Cara, você tá lendo um quadrinho... É um quadrinho argentino chamado O Eternauta, que tá na pauta aí. Pariu, vocês são hipster pra caralho, hein, cara. Não leram? Quem montou essa pauta foi o Orlando, só fala isso. É verdade. Caralho, eu vou ler esse quadrinho só porque ele é... Velho, eu vou te falar, cara. Esse quadrinho... Olha, é um quadrinho, pra mim, tá no meu top 5 geral, de qualquer de quadrinho. Só um instante. Quadrinho, ele é de onde mesmo? Da Argentina. Argentino de 1957. Caraca, que pariu. Do Oscar Held. Preto e branco ainda. Gente, tá de sacanagem. Como é que esperava que a gente tivesse visto isso? Gente, é um quadrinho sensacional, cara. Sensacional. Eu vou esperar fazerem o filme com aquele ator. Ele saiu numa revista semanal chamada Hora Cero. Entendeu? Sim. Olha que legal. Entendi. Vai, dá sinopse aí. É, sobre o que é o Eternauta? Se você jogar o nome do quadrinho El Eternauta no YouTube, você tem um... Chegaram a fazer uma curta-metragem do início da HQ. Curta-metragem? É, um curta-metragem. É uma curta que entra na sua mente. É, você apaga o metragem e bota que foi metragem. Parece inteligente. Olha, o cara, olha pra você ver, o cara escreve o quadrinho, o cara, ele fala espanhol e o nome do cara principal é Osterheld, cara. Não, isso é o nome do roteirista, cara. Hã? Osterheld é o roteirista, aí ele virou um guerreiro e sumiu. Em vez de terminar o roteiro, olha só, filha da puta, tinha que ter terminado o roteiro. Isso aí, cara. Cara? Quadrinho, depois ele teve uma continuação. Já a continuação, ele pega o mesmo pano de fundo do quadrinho anterior, só que ele envolve coisas que aconteceram por conta de... Tipo, na Argentina tava passando um período lá, não lembro, na época do Solano Lopes lá. Solano Lopes não, cara. Solano Lopes não! Não, é Solano Lopes mesmo, caralho. Aí, filho da puta. O regime lá de militar deles lá, de ditadura lá, tava tipo sumindo com a galera lá, inclusive as filhas dele, cara. Desse cara que ele já era conhecido na Argentina. Não, peraí, Solano Lopes? Sério isso? É, pô. É o desenhista que chama Solano Lopes, filha da puta. Você tá falando do Francisco Solano Lopes, que foi o presidente do Paraguai? Não, peraí. Aqui tá dizendo que é o... Peraí, cara. Tá uma putaria isso. É o desenhista. Solano Lopes é o desenhista. O Osterheld é o cara que roteirizou. É, esquece isso aí, apaga e faz eu parecer que eu sou inteligente. Tô chorando de jeito, caralho. Não. Você que é o professor, me ajuda aí, ô, em 57. Olha como esse cara parece com o Azaghal, velho. Solano Lopes, de nada, assim, eu pensei que tava falando já da Guerra do Paraguai, caralho. Como é que... Não, é, olha só como é que ele parece com o Azaghal, velho. Tampa a cabeça dele pra cima. Continua. O cara tá indo pro caralho. Vai. Vai, Eternauta. Eita, quem, cara? Que? O Azaghal mesmo, igualzinho. Acabei de ver a foto aqui. Vou falar a história do primeiro, do Eternauta, o primeiro. Sim, a história é o seguinte: o cara acorda, ele tá na casa dele lá, tá com os amigos dele jogando, tipo, uma partida de sueca lá. Ele mais três amigos dele e a esposa. Uma partida não de quê? Uma sueca, sei lá. Ele tava jogando um baralho lá, jogando cartas. Tá bom. E aí ele começa, tipo, a ver uma nevasca do lado de fora, um lugar que não tem nevasca. E ele acha aquela parada estranha. E aí o que acontece? Ele observando na janela, ele vê que um cara que tá na rua, que tá saindo pra ir trabalhar, ou sei lá o que é, porque eles viram a noite lá bebendo e conversando, um cara que sai, simplesmente sai e cai na calçada. Primeiro já acharam estranha a névoa. E aí ninguém saiu. E aí, cara, eu sei que cai um cara na calçada, ele observa que daqui a pouco... A mulher vai, tipo assim, uma outra mulher vai fechar a janela, ela cai na janela também morta. E eles ficam, caralho, que porra é essa, maluco? Que janela maldita. Aí um dos amigos dele fala que tem que ir pra casa pra ver a mulher e o caralho, não sei o quê, e sai. E eles ficam olhando pela janela e o cara cai e morre também. Então não aí, pode sair da janela, cara. Não pode sim, não pode sair de casa. E aí, vai lá ver, fulano. Eles ficam naquela, caralho, que porra é essa, não sei o quê. Aí o cara, tipo, eles são meio que, tipo, é um grupo de amigos dele. Eles são, tipo assim, um engenheiro, jornalista, são tipo uns intelectuais, né, da época. E aí eles bolam, tipo, pegam uma roupa, tipo um escafandro. Ele não é um escafandro, é uma roupa de mergulhador, só que ela é bem vedada. E aí eles vão, um deles sai. E aí, digo assim... De onde que eles tiram essas roupas? Não, na casa de um deles, tipo roupa de mergulhador normal. Roupa de mergulhador, de mergulhar. Tipo um neoprene, essas porra assim. Só que eles vedam ela todinha, colocam aquela máscara do desmergulhador... E sai, vai na rua. E aí ele tem contato com aquilo e não morre. Ele falou, bom, então deve ser uma coisa relacionada à respiração, contato com a pele, alguma coisa do gênero. E aí, cara, a história vai se desenrolando pra você tentar, pra ele tentando entender o que é aquilo ali que tá acontecendo no mundo. Que eles depois conseguem ouvir transmissões de rádio. Cara, só que a história se desenrola numa loucura que deixa Walking Dead, esse filme assim de catástrofe, pós-zumbi no chinelo, maluco. Mas o que acontece? Não vou dar spoiler, cara. Vê o vídeo. Bora ler depois aí. Não, eu me interessei agora. Lê que vale a pena. Se eu tentar me adiantar um pouquinho a mais, eu vou dar spoiler de uma parada que acontece que, tipo, já desanda a história. Eu já li aqui um pedaço no Wikipedia, acabei de levar um spoiler. Porra, Geraldo. Que decepção. Se decepcionou ele. Porque soube do spoiler, hein? Eu ouvi o spoiler e decepcionei o Rolando. Tá tentando um jeito de minar nossa paixão, meu braço. Cara, isso nunca vai acontecer. Já. Não. Puro recalque. É pura inveja, puro recalque. Vira pra mim e fala bem assim, Interestelar. É uma bosta. Cara, eu vou ficar calado. Mas sim, agora é... Eu tô tomando raiva desse filme por tua culpa, cara. Eu falei que bate gosto. Galáctica. Fala um pouquinho de seriado. Galáctica. O que é que tu falou isso? Battlestar Galáctica, animal. Tu não falou isso na primeira vez, não. Eu não falei, não, mas... Corta isso aí, Geraldinho. Fechou. Tá vendo, Jorge? Isso quero é ver. Amor. Eu quero ver o que vai fazer agora. Ah, eu vou cortar. Vocês viram essa série? O quê? Battlestar Galáctica? Não, só vi o filme com o MacGyver. Eu vi porque tinha umas cenas de... MacGyver? Você tá Stargate do MacGyver? Stargate, caralho. Não, confundi a planta. Eu vou cortar essa parte também. Eu só vi o filme com o MacGyver. Confundi. Então não é o filme, caralho, é sério. Não, tem filme, tem filme também. Não, mas no filme não é o MacGyver, é o... Não. Eu nunca vi, eu nunca tive o menor interesse de ver Battlestar Galactica. Pô. Eu olhava e falava, que saco. É, eu vi, só consegui, quando eu vi que era mulher, tipo assim, tinha muita mulher no enredo principal, eu desisti. Quando eu vi que tinha muita mulher, eu assisti. Foi por isso que eu fui assistir. Quando eu vi que tinha muita mulher, eu falei assim, ah, essas mulheres nojentas, não quero mais ver isso, não. Sim, chefe, acho meio sacal. Eu vi na esperança de aparecer peitos, e apareceu, então. Fui... Mas é claro, porra. Se tem um monte de mulher, uma hora ela vai se trocar, não é possível. Ele não viu. Bem, falando assim, rapidamente por cima, assim, pra não falar, pra, que a gente acabou citando aí. Cara, ninguém. Mas a história é tipo assim, a galera saiu da Terra, eu acho, que também tava tendo escassez de alimento, tem a galera que tá fora no espaço. Não, não, não foi isso. É que explodiram o planeta inteiro. Foi por isso que eles saíram da Terra. Não é nem da Terra. Eles saíram da Terra lá, Capris, sei lá. Não esquece isso aí, corta isso aí, Geraldinho, vamos pro próximo. Cara, esse Battlestar Galactica eu lembrei, não sei porquê, da Casa das Sete Mulheres, mas continua. Caralho, não tem nada a ver, Geraldo. Ele põe na pauta, puxa o assunto e não quer falar da ninguém porra. Ninguém assistiu direito essa série. Caraca, velho. Eu até confundi com outra. A Casa das Sete Mulheres. Bota isso na arte. Põe no banner. Bota isso na arte do podcast, Geraldo. A Casa das Sete Mulheres. Junto com os chineses. Junto com Solano com Lopes. Chineses. A Casa dos Sete Chineses. O Solano Lopes. Chinês, os chineses. Chineses, Paraíba. Tudo puxando o mundo. Tudo puxando. Não, eles puxando um carrinho com. Com o Henry no carrinho falando assim, a Bíblia é uma mentira. A Bíblia é uma lenda urbana. Pior que uma mentira. Ai, caralho, eu lembro que tinha uma animação. Highlander. Que uma banda fez o negócio inteiro do filme, fez a trilha sonora inteira do filme, a chamava. Era um. Tipo assim, o planeta acabou, destruíram o planeta. E o menino, ele tem um mapa que tá na mão dele. Waterworld. Isso é Waterworld, é verdade, não é isso? Não é nas costas. Ah, não, eu sei que filme é esse, Heavy Metal. Não, velho. É sim. Caralho, não, é... Não, como é? Titã. Titã, isso, porra, filho da puta. Esse, Titã, aí. Esse filme é uma bosta, velho. Não, esse desenho é maneiro. Que ele tem que... É legal, pô, eu concordei com o Jorge. Nossa. Que ele tem que achar o pai dele que faz a parada pra reconstruir a Terra, não é? Isso, isso. Pô, esse filme é maneiro. Pô, é muito legal, velho, é muito legal. Não. Anos 2000, e o Matt Damon é o Matt Damon. Aí, ó. Eu confundo esse desenho Matt com o Planeta do Tesouro. E tem a Drew Barrymore também, que é a mulher. Ah, sei lá, quando eu vi esse filme na época, eu não me empolguei tanto não, cara. Eu achei meio merda também. É. Cara, eu gostei pra caralho, não sei porquê. Ah, mas tu gostou de Interestelar, então. Legal mesmo é o Batuque. Você gostou de Reino de Fogo, cara? Porra, olha só. Eu gostei de Reino de Fogo. Não, eu também gostei. Agora tá tenso o negócio. E aquele filme que tem lá com os gigantes lá de metal que ficou batendo nos... Pacific nos... Ring? É, os Jaegers lá, que tem o Ron Perlman. O Pacific Ring, ele é pós-apocalíptico? Ele é o quê? Ele é pós-apocalíptico? Não, eu acho que não, cara. Cara, Tokusatsu. Eu acho que é... Não, mas... Tokusatsu. É Tokusatsu, porra. Mas o fato de ser Tokusatsu quer dizer que não tem... Tá mais pra distopia, né? Não, mas distopia porque não tem um governo fudendo as coisas, assim. O problema é que tem monstros gigantes destruindo as coisas. Isso é um problema muito sério. Então é Tokusatsu. Eu acho que é um problema muito sério também. É Tokusatsu, cara. É o. É filme catástrofe. Cara. Catástrofe, Tokusatsu. Tipo o Godzilla. Godzilla também é um monstro gigante. Não fala Godzilla que o Geraldo. Fala Godzilla que o Geraldo fica maluco, hein? Ih, rapaz. Geraldo. Não, porra, que Godzilla é bom pra caralho. Esses caras ficam cagando todo o filme. Vai dar merda. Eu não falo mais nada. Vai dar merda isso aí. É que o Geraldo viu os 24 filmes de Godzilla que ninguém ouviu falar. Falou que é muito bom, porque ninguém também tem como falar que é ruim, porque ninguém viu. Ele falou pra mim que... Como assim tu não viu, Alfredo? Ah, porra. Ah, cara. Não, mas você é obrigado a ter visto, pelo amor de Deus. Assista aqui. Ah, no Ceará tem muito Godzilla, cara. Calangão. Ah, porque ele faz estrago. Calangão gigante, né? Lá é Calangão Gigante o nome. É porque, só porque é uma mestrado de imigração japonesa, não quer dizer Eu tenho que saber dos bichos lá, velho. Tá, agora... mas... É. Pode falar, filhão. Eu não sei o que eu ia falar. Pô, 2 horas de gravação, né? Chega, né? Não, bora falar de jogos pra gente encerrar. Vai sair um filme do Godzilla em 2016, velho. Olha que foda. De novo? Ou não, né? Já chega, cara. Não, mas vai ser um japonês, velho. Eu vou falar só assim. Ah, aí vai vir aquele filme bosta, cara. Aquele lixo. Aquele lixo gigantesco, Jesus. Cara, 28 filmes, assisti todos. Godzilla é uma lenda, cara. É muito foda. Cada vez que o Geraldinho Godzilla... fala sobre os filmes que ele assistiu do Godzilla, ele aumenta o número. A última gravação ele falando que era... Quê? Você não assistiu os 24 filmes que existem no Godzilla? Agora já é que eu descobri que tinha mais da última gravação, aí eu Mas para concluir então com os jogos que... Só joguei The Last of Us, o último aí, que eu não sei falar. É, eu também já acho. Não entendi. Eu vou ler aqui os jogos que o Orlando botou na pauta. E aí a gente vai dando opinião sobre cada um, porque são 4. É, mas todo mundo jogou? Não sei, vai lá. Metrô 2033, alguém jogou? Não. Porra. Por que tu botou na pauta, Orlando, então? Bem de falar que eu joguei, pô. Tu jogou? E aí? Você jogou? Joguei, pô. É bom? O jogo, cara, é um jogo produzido por uma empresa... totalmente desconhecido. Não, sim, a gente não perguntou isso. Perguntei se é bom, caralho. Joguei, não zerei. É muito bom, é bom. Tipo assim, ótimo. calma aí. Próximo. É numa escala de 1 a 10, ele é... Quantos robôs gigantes? Ele é uns 8. 8, tá bom. Eu vi aqui no Steam que eu comprei ele, eu não sabia. Vou instalar pra jogar. Tá, para ver o outro. É legal. É The Walking Dead, é o jogo lá, o Adventure. Quem foi que jogou? Esse eu joguei não. No celular. Eu também joguei. Esse aí é fodão. Mas ele... Ah, não, começa bem, mas depois... Mas The Walking Dead não é... É pós-apocalíptico. É pós-apocalíptico. Ô, Jorge, você falou que não era? Eu falei que é. Olha só. Falei que era do apocalipse, não é. Não, quer saber? Exterminador do Futuro é pós-apocalíptico. Pronto. Não, mas esse jogo aí, ele é legal no começo, quando é novidade. Depois fica enjoativo ficar no point and click. É porque ele é um adventure, então depois tu já sabe o que tem que fazer. É foda. Ai, caralho, vai, tá ficando grande demais. Tá bom. Fallout, quem foi que jogou? Eu joguei também. Eu também joguei, achei foda, é um RPG bom. Vou instalar ele aqui também. Peraí, tá aqui. Caralho, acionei o jogo sem querer. Meu Deus. Antes que abra. The Last of Us, quem foi que jogou? Todo mundo, eu acho. Cara, é muito foda, zerei. Esse aí eu acho que de todos aí é o único que a gente pode focar mais. Uma, porque o Jorge tá com a memória bem, bem recente, que acabou de zerar, tem umas 2 semanas ou menos. Uhum. E, porra, é um jogo que, tipo, ele fechou, bem dizer, essa geração que teve do PlayStation 3, com um jogo que, bem dizer, usou toda a capacidade gráfica do aparelho. Tanto é que pra começar o jogo demora um século. E depois que começa, ele fica aquele absurdo de orgasmo tenso. Gráfico, cara. Ele é sensacional, começa com um enredo, uma história digna de, porra, best... Um filmaço, né? Parece um filme o início dele, é totalmente tenso. Ganhar Oscar igual o Interstellar. Sim. Depois de um certo tempo... ele vai começando a virar muito aquele negócio de murinho, esconde e tudo mais, mas ele tem uma história de pano de fundo que é sensacional, cara. Isso é verdade, e é um jogo, aliás, bem pós-apocalíptico, a sociedade tá toda pro caralho. Uhum. Pode falar palavrão? Não sei. Pode. A gente já falou. Porra, caralho, que merda, sim. Você falou palavrão, se não cara. Pudesse, eu ia dar mó trabalho botando barulho de pato em todo palavrão que vocês falam. Tá bom, mas então, a sociedade tá toda no caralho, estão se estabelecendo em grupinhos, assim, tem toda uma cultura de scavenger, né, que é buscar lá a parada... Sim. Caralho, repete aí pra mim. Vasculhar recurso, busca de recurso. Vasculhar recurso, scavenger. Não, ficou foda, continua. Tá bom. Que isso. E aí, enfim, a história em si, ela é bem pesada até alguns pontos, e isso é um dos... Legal, o legal desse jogo é que ele deixa bem, ele deixa tenso, porque no começo tu não tem porra nenhuma. É. Tem pouca arma, pouca munição. Dependendo da dificuldade de você jogar, você nunca tem nada. É da metade pro final, eu joguei no easy. Não. Ah, seu cagado. Eu explico. Explica, por quê? Como vocês sabem, eu sou hipertenso. Ah, não. E eu tava ficando muito tenso e nervoso. Eu tenho um amigo meu no trabalho que ele fala o seguinte: bicho, vai jogar jogo iraniano então, rapaz. Jogo bom pós-apocalíptico é dos Batuta, né? Então, salve o Harrison. Porra, até pra se estressar, meu irmão. Porra, eu não vou me estressar. Se tem a possibilidade de jogar no Easy, eu vou jogar no Easy. Eu tava jogando mais pela história, então eu tava falando, meu irmão. Ah, então assisti o filme. Eu achei o contrário, depois da metade fica fácil, porque ele te chega a ficar caçando os materiais, aí tu termina que tu tá com tudo no level máximo, aí tu mata fácil. Mas final, aquele bicho, cara, os instaladores, que eles têm... Então, no final tu tá com lança-chama, tu tá com escopeta, tu acaba rápido com ele. Eu não tava com isso não, bicho. Ah, pô. Eu tava, velho. É porque tu jogava no final, mal. Eu tava jogando na penúltima dificuldade, eu tava, tipo, fodão no final. Desculpa, no final, penúltima dificuldade. Naquela parte antes, naquela parte antes de chegar aí no hospital, que tem um monte, tem muito. Ali eu saí matando todo mundo, normal. É tipo com isso, lança de peito aberto. Peito aberto. Tipo, tá tão evoluído. Ah, e uma pergunta, no final, vocês mataram os todo enfermeiros? Mundo, salvei a menina. Salvei a menina. Matei todo mundo e salvei a menina, lógico. Isso, matei todo mundo e salvei a menina. Até as enfermeiras não tinham nada a ver com a história. Não, foda-se as enfermeiras, elas sabem o que elas estavam fazendo ali. E ninguém fez nada diferente disso, né, cara? Cara, a menina. Só tem gente boa índole aqui. Cara, a menina não ia deixar. Caralho, era minha filha, seu filho da puta. É verdade, cara. Mas, pô, tem gente que, tipo assim, aproveita pra usar toda a sua psicopatia em jogos. Tudo que eles não conseguem fazer, não podem fazer, por causa. Eles isso se tolhem. Aí já é. Orlando. Digo mais, na hora que o cara fala, pode atirar, eu usei a escopeta. Mas dá pra também. Pra fazer alguém tem a culpa de todo mundo. Não, mas tem todo mundo usou tem escopeta um... mesmo? Foi. Mas tem um problema. Pô, se tu não matasse, ia ser contra o personagem. Jorge, fala de novo o problema, que senão eu vou te zoar. Tem um porém. Isso. Ia contra o personagem se não matasse. Ele tava matando todo mundo que dava informação pra ele. Por que ele não ia matar os enfermeiros também? É. Tudo bem, mas de repente o cara falou assim: quer saber? Eu sei que a história me pede que eu salve. Eles estão esperando que eu salve ela. Mas quer saber? Eu vou matar, parceiro. Ninguém fez isso. Matar a menina pra quê? O que acontece? O que acontece se fizer diferente? Caralho, alguém já matou a menina? Não, é o que eu tô falando. Eu não conheço não tem ninguém. Como matar ela. Ah, deve ter, bicho. Não tem como matar jogo, ela. Tipo, se você tentou matar ela? Tem como deixar os enfermeiros vivos. Isso aí. Porque você, na verdade, você não mata ela. A opção que tem é ou você salva ela dali pra não matarem ela, ou você deixa que matem ela. Por quê? Pra tentar achar cura pro resto, se eu não me engano, o Jorge vai poder falar que ele lembrou que ele tá jogando agora por tempo, eles vão ter que, tipo, abrir ela, fazer tipo... É, tem que ver o córtex dela. É, eles vão ter que matar ela pra tirar um bagulho de tamidoa dela. Se matar ela, tipo... Cara, mano, sério, eu quando eu zerei o jogo, eu até virei pra minha irmã, falei, família em primeiro lugar, cara. É assim. Orlando, não tem opção de deixar ela não, cara, você tem que pegar ela, mas o problema é a tua opção é matar ou não os enfermeiros. Mas eu matei a paulada, matei a tiro, foi... Eu matei a escopeta. Eu matei a escopeta e depois eu fiquei batendo nos corpos pra ter certeza. Caralho. Mata ele, dá outro tiro. Ah, pô, mas a gente já matou. Você é médico? Mata de novo. Não, mas... A única parte que eu achei mais difícil foi a parte que fica com ela. Que, porra, ela mira mal, tem arma, pouca arma. Não, mas isso não é ruim porque ela não faz barulho. É. Você tem que se garantir você. Pô, mas é difícil. É você que garantindo joga mal, ok. Ah, é, sou eu que jogo no fácil. É, pra mim tava muito fácil. Cara. Na verdade, o problema dela é o seguinte, que quando ela vai dar a facada... Ela pula, desesperada. Ela pula, desesperada, o cara fica gritando, é um inferno isso. Mas enfim, Geraldo, e aí, o que, que tu achou? O que me dá... O que eu gostei mais do jogo é o envolvimento que você tem com os dois personagens principais. Cara, a menina, na hora que você tira ela pra levar ela, tipo assim, pra... pro mundo, né? Ela fala, caralho, olha, vagalume, que legal. Aí você fala, porra, que bosta, né? A menina nunca viu um vagalume. Ela nunca saiu, tipo assim, no meio da floresta. Eu não entendi essa parte porque eu nunca vi um vagalume. Que isso? Sério? Ah, vai tomar no seu cu. Eu já vi vagalume. Até dinossauro. Eu vi vagalume no Rio de Janeiro. Olha só. Passa de estando na Jura. Lá na Amazônia. Porra, os vagalume laranja, assim, passando voadão, cara. Nunca vi. Isso aí é lamparinho. E aí o vagalume passando, porra. Vários aí vagalume, a menina falando, cara. Olha, vagalume. Eu falei, é, que boa, também tô vendo pela primeira vez. Aí é isso. Caralho. Eu vi muita formiga já, sério. Tem dinossauro, porra, no Ceará? Não tem vagalume, porra? Não tem vagalume. Ceará mesmo, cara? Não sou do Ceará, sou de Belém. É que o Orlando é preconceituoso. Não sou não, Brasil. Orlando é o... Vamos fechar. Falando com o quê? Cada um fala um negócio. Que a gente se compenetrou no... Nesse jogo aí, acabou não falando de outra coisa. Ô, Henry, você não jogou esse jogo, né? Não, eu não tenho videogame, eu sou pobre. Você nunca teve videogame? O último videogame que eu tive foi um Phantom System. Henry, não foi tu? Não era tu que não tinha dinheiro pra sair com a menina de ônibus? Oi? Era tu que não tinha dinheiro pra sair com a menina de ônibus ou era o Jorge? Ah, eu durante algum tempo. Agora eu tô com alguma graninha aí, mas durante umas semanas aí eu não tinha dinheiro pra sair com a mina mesmo, não. Ah, cara, eu sei como é, agora tá foda, não tô saindo de casa. É um futuro pós-apocalíptico, cara. Cara, olha só, tu quer viver um futuro pós-apocalíptico hoje? É ficar sem dinheiro. Pode crer. Cara, é horrível. Você sai e você sente cheiro de salgado, você não pode comer. É verdade. Sentir cheiro das coisas mais fortes. É, não, você fica... Diego Wolverine. Todos... tudo sobe, Fraga, tipo assim, seu olfato, sua visão, fica tudo melhor. Essa é uma boa. A experiência mais pós-apocalíptica que cada um teve aí. Ah, caralho, que foda, Alfredo. Ah, então começa. Eu? Foi o seguinte, tava sem dinheiro. Essa semana, voltando lá do Ceará, comprou... Essa semana... Vai ter contado alguma história? Essa semana passada eu tava sem dinheiro nenhum. E aí foi o que vocês falaram, comecei a sentir cheiro de comida pra todo lado, assim, aí eu falei, pô, eu tô com fome, preciso comer, mas eu só tinha, sei lá, R$4, né, na conta. Caralho. Aí eu comprei daquelas barras de chocolate, sabe qual é? E aí eu passei o cartão e a mulher falou, olha, moço, deu rejeitado, caralho. Nossa, eu não acredito. Aí eu saí envergonhado, entrei no metrô e descobri que tinha uma maçã na minha mochila. Eu comi a maçã, foi Pensei isso. Pensei que era no banco do metrô. Cara. Caralho. Tinha um cara que deixou o resto do McDonald's. Comendo chorando, né? É, eu comi chorando. Igual o Scavenger lá, tipo... Briguei com um mendigo por um sanduíche. Jorge, fala uma situação aí pós-apocalíptica. Comigo aconteceu essa semana retrasada, lá na loja, que ficou sem água. Três meninas queriam dar pra mim. A namorada dele não vai poder ver essa porra, cara. Nunca vai saber disso. Lá ficou sem água, cortaram a água de lá da loja. Caralho! Aí não podia usar o banheiro. E as meninas estavam usando. E as mulheres estavam usando. Nossa. E adivinha o que acontece depois de 2 dias com o banheiro usando sem água? Não consigo imaginar. Eu imagino que faz um tempo que eu não lavei aqui. Saiu um monstro da quadra, né? O Alfredo com ou sem Mad Max ele se vira. Não tinha aquele Bob, monstro da privada, do desenho que passava na SBT? Eu lembro dessa porra, caralho, verdade. Mas aí, Jorge, ele voltou lá água? Chego de pós-apocalipse. De pós-apocalipse. Os corpos em decomposição. Imagino que seja aquilo também. Acho que seja aquilo, cara. O cheiro tá horrível. Mas aí, cara, ninguém falou. Vocês mandaram de Roku Troken. Oi? Caralho, pode que. Geraldo, segura isso aí. Jorge. Ninguém limpou, não? É, só quando chegou a água. Joga álcool em cima, eu faço isso às vezes quando tem. O Alfredo taca fogo, sabe? Ele taca fogo. Dá aquele cheiro de enxofre. Não, pegava aqueles galão de de água, de botar no filtro. Não. Ficar jogando lá. Ficar com sede, mas ficar com o banheiro. Ah, sério? Caralho, vocês jogavam água no Aí pergunta por que que tá acabando a água. Isso é água ostentação, mano. Caralho, Jorge, é sonho dos pés. Você pode aí, São Paulo. Eu sou aí daquela merda. Ai, ai. Descarga no vaso com água filtrada. Parabéns, campeão. Tá aí bom, pergunta por que eu quero sair de lá. Quem é que falta agora? Orlando? Orlando ou Henry? Não sei. Henry, vai. Manda ver. Eu. Fala, assim, tem duas. Uma rapidinha. Não sei se o Orlando se lembra. É, na década de 90 tava passando Renascer, novela Renascer, tava passando a novela, era a novela das oito, e teve um blackout aqui no Rio de Janeiro que durou dois dias, não, durou uma noite inteira sem luz, cara. Nossa. Esse blackout foi foda. Que bosta, né? Rio de Janeiro é foda, né? Você tá falando isso pro Alfredo, tá ouvindo, ele tá falando, porra, tinha luz aqui no Rio 90? No gerador lá em Belém, seu filho da puta, aí tu fica reclamando uma noite sem energia elétrica. Vai a manivela, tipo, ai, pai, Mad Max rodando. Gerador lá em Belém são crianças, né? Crianças chinesas. Crianças chinesas da Paraíba. Outra situação. O gerador tá incontrolado. Eu vou voltar. Vai, prossegue aí. Outra situação dessa boca mítica. Tava indo pra um show e aí, pra variar, tipo, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, cara. E assim, dilúvio no Rio de Janeiro vira Viena. Vira Veneza. Caraca, velho. E eu desesperado pra chegar no show. Sendo do Rio de Janeiro alagado, assim, era. Ou você nadava ou você voava. Das duas, uma, cara. Mas qual era o show, cara? Um morador de rua lá, tipo, olhando estranho pra mim, cara, porque era um domingo à noite, cara. Puta que pariu, cara. Caralho. Foda. No centro. Qual show? Qual era o show? Ah, vergonha alheia, mas vamos pra caralho dessa banda. É, Gossip. Quê? Nem conheço. Não, ela que é Claudinha Buchecha, a gente entende. Depois o Geraldo coloca uma música do Gossip que eu vou mandar no encerramento do programa, pode ser? Só se for muito ruim. Não, é uma música, assim, é um rock and roll maneirinho, mas é muito gay, cara. É muito viado, cara. É muito viado. Sempre. O que você tem contra os viados, né? Oi? Termina pra buscar seu processo. Eu não tenho nada contra os viados, não, cara. Processinho. Só. Eu cheguei no show. Ele conseguiu. Só contra os chineses, né? Esses chineses boiolas, sério. Esses cristãos. Tá bom. E aí, tu chegou? Orlando. No show lá tinha uns caras lá com camisa do Fluminense. Eu, porra, flusão, não sei o que e tal. Foi muita coisa. Caralho, que inferno. É esse foi o show? Chegou lá, era um jogo do Fluminense, na verdade. Não, tinha nego com camisa do Fluminense na plateia, cara. E tricolor tem essa fama que tinha viado. É. Ele só quis dizer que tinha viado. Ah, até que eu não sei futebol. É igual. É, também não. Essa fama também, o Paulista, né? São Paulo. É, tricolor paulista, tricolor carioca, o Fortaleza também. Tá bom. Conta a minha aqui, o mais próximo que eu tive de uma experiência pós-apocalíptica, cara, foi um dia que eu tava. Peraí, desculpa, Orlando. Geraldo, para de respirar em cima do microfone, cara. Caralho, tá morrendo ainda. Desculpa. Vou seguir aí. Aí o que acontece? É, tava saindo do trabalho, cara, 10 e porrada já. E aí um grupo de umas 7 pessoas, nós entramos no elevador de carga, né? E aí o que acontece, cara? A gente descendo, o elevador parou, travou. 10 e porrada. Nossa. E aí o que acontece? Primeiro veio aquele pânico, né? Tinha uma pessoa lá dentro que já tinha problema de claustrofobia. Nossa. A pessoa entrou em pânico. 7 pessoas. Não, 7? Todo mundo entrou em pânico? Não, tinham 7 pessoas. Inicialmente eram 7 pessoas. Aí, tipo assim, caralho, porra, cara, acabou a luz. Acabou a energia, né? Deve ter acontecido algum problema. E, tipo assim, todo mundo de mochila, tava meio que apertado, né? 7 pessoas, todo mundo com mochila na hora de ir embora. Pessoal com fome já indo pra casa, né? Pra jantar e tudo mais. E, cara, a gente apertando aquele botão de emergência. Emergência. E aí o cara falou assim: ih, galera, o que acontece? Porra, o cara que, tá, que vai vir aí, que a gente chamou agora, ele vai demorar mais ou menos umas 2 horas pra chegar aqui, esse deslocamento dele. Aí a gente falou, ah, meu irmão, 2 horas não. Aí falou, vamos chamar o bombeiro, hein? Aí ameaçamos chamar o bombeiro, caramba. Qual foi o problema? É que nesse momento em que passou meia hora, aí a gente vai vendo como é que o ser humano, num ambiente claustrofóbico e com falta de recurso, começa a agir. Um maluco que estava aparentemente normal, ligou o celular e começou a tocar pagode. E dançando rindo. E aí acabou a bateria dele. E eu acho que era isso que estava segurando ele. Porque ele começou a bater nas paredes. E ficou todo mundo com a cara assim. Tinha um casal mesmo, de senhores, que trabalham há anos, que ficaram um olhando pro outro. Aí a mulher falou, tô passando mal. E aí começou, o maluco batendo na parede, o cara falando, a mulher falando que tava passando mal, sentou, suando. Um outro cara que falou assim, alguém tem uma coisa pra comer aí? Alguém tem uma coisa pra comer? Aí Orlando. Orlando. Chegou na sala, eles olharam pra você, né? Olharam. E o que acontece? Tinha um dois... Pra o elevador mais leve... Se alimentar e deixar o elevador mais leve. Tinha o que, Orlando? Porque assim, isso era próximo da Páscoa. E aí tem um camarada no trabalho que ele é mão pão duro pra caralho. Ele chegou lá no trabalho com um ovo de Páscoa. Aí todo mundo, caralho, Guimarães dando ovo de Páscoa? Pô, falei o nome do cara, blipa o nome dele aí. Aí ele foi... Realmente ele vai ouvir. Quando ele... todo mundo vai ouvir, um monte de conhecido. Eu vou blipar. Era um abacate, bicho. O ovo de Páscoa era um abacate que ele tem em casa. Plantação de abacate. Aí a gente falou que era avocate, né? Então, eu tinha dois, porque um cara que não gostou e me deu. Aí tá na minha mochila. Aí eu falei, vem, tem dois abacates aqui na minha mochila, né, cara? Cara, eu sei que a gente ficou lá uma hora e pouca nesse... Comeram abacate? Não, ninguém comeu abacate, não. Mas foi um teste, cara, de tipo, suadouro, porque não tinha ventilação, mulher passando mal, maluco batendo na parede. Foi a situação mais calma. Não tinha nenhuma mulher que... Mas ele batia na parede em silêncio ou ele ficava tipo... Não. Ele não batia dando porradão de dum-dum, soco, não. Ele ficava rindo... Aí, ó, duas porradas assim. Essa porra não vai descer, hein? E aí, o que acontece? Outra parada. Caralho, sério? Morrer. Vocês não mataram esse cara? Não. Não, é amigo nosso. Aí a gente falou... Tchau, porra, fica na disciplina aí, cara. A mulher tá passando mal, tá não sei o que. E tinha também um coroa, muito, muito coroa no elevador, que começou a pular. Pular, pra tipo, ver se deslocava ele descer mais um pouquinho. Caraca! Todo mundo no poço e... Tava nervosona, falou assim, pelo amor de Deus, moço, pelo amor de Deus, para de pular que tu viveu já tudo que tinha pra viver, mas eu tô muito nova pra morrer. Mas aí tinha alguma mulher lá que começou a ficar excitada com a situação? Não, Alfredo. Mas caralho, Alfredo, tá vendo muito pornô, cara. Ah, não sei, pô, sei lá, de repente... Não. A senhorinha que tava passando mal, ela era bonita. Mas é uma senhora mesmo, Alfredo. Qual que é o seu grau de psicopatia, velho? E é isso, minha história é muito fuleira. É isso aí, é o máximo que eu tive de pós. Ah, se você só não falou, como é que você ficou? É verdade, tu, calma. Como é que tu tá? Tu era o líder. A gente tava... Não, Orlando tava com a boca cheia de abacate... Não, nessa situação assim de curto prazo, eu tento manter a calma pra. Quando tem nego mais desesperado que eu tento manter uma calma pra tentar acalmar os outros. E eu tava tentando com o meu chefe ligar pra bombeiro e tentando buscar outros meios pra tirar a gente dele de dentro, acionar outros colegas pra chamar. Ah, é o certo. O Orlando é o Rick do Walking Dead. Não, longe disso, cara. Eu sou um cara muito. É, eu tenho pressão alta, fico desesperado muito fácil. Calma, where's your man? Calma. Aí, Geraldo, tu, qual é a tua história pra fazer pra hoje? Cara, eu já fiquei preso no elevador, mas foi durante 10 minutos, então não conta. E aqui em Belo Horizonte tem um problema muito grande, porque a gente vive quase que num buraco, sabe? E o pessoal, eles acimentaram tudo, eles botaram concreto em tudo, aí quando chove aqui, acumula muita água em alguns lugares. Eis que tava eu saindo com com a minha primeira ex-namorada. Uma Big? E... Que babaca. Por que, Big? Aí... Ai, porra, por que você perguntou, velho? É pra isso que ele fala, hein? É só pra nego perguntar, mas pô, por que, Big? É... Querendo enfiar essa gíria aí na humanidade, cara. Não vai. Um dia eu falei, será, Big. Nunca será. Aí eu peguei e falei bem assim, pô, vamos sair e tal. Minha mãe virou e falou assim, olha, cuidado, chega. Ah, mãe, tá, beleza, ok. Tá, caguei, né? Aí peguei e saí. Vai se fuder, Jorge. Aí peguei e saí lá e deixei a menina no lugar com as amigas dela lá, que ela trouxe umas amigas dela de São Paulo. Aí eu fui estacionar um carro no outro lugar pra chuva não pegar. Voltei pro lugar lá e a gente começou a conversar, tava bebendo, tava sentado e tal, não sei lá o que. Ela virou e falou bem assim, ó, tá chovendo já. Eu falei assim, peraí, eu vou pegar o carro pra gente ir embora daqui tranquilo. Só que tava chovendo torrencialmente. Peguei e fui descer uma rua lá com o carro e tinha uma X6 do meu lado. Aí eu fui descer assim com o carro, aí de repente eu e a X6 a gente tá flutuando. O que é X6? É uma BMW. Ah, tá. Nossa. olha só! Eu não tava na BMW, eu tava do lado. Mas sabe o que é, a gente nem sabe o que é isso. Pois é, falou com uma X6, cara. Falou assim, é, tipo, com um desprezo, tipo assim, vocês não sabem o que é uma X6? É. Eu vou cortar essa parte. Parece ser mais humildão. Aí, na hora que a gente desceu com os carros, assim, que a gente tava descendo uma ladeira, os carros começaram a flutuar de tanta água que tinha. Pra vocês terem ideia, veio água, tipo, na minha nuca. E eu dentro do carro. Eu abri a porta do carro, entrou água dentro do carro. Tipo assim, eu falei bem assim, pronto, o carro foi pro saco, né? Saí, tipo assim, não tinha como eu ver o nível de água na rua, porque eu achava que aquilo tudo era chão. Eu e o cara do lado, no carro, na SUV do lado, ele achou que era a mesma coisa também. E os dois acabaram entrando na água e tal, aí eu saí da água e eu fiquei segurando o carro, tipo assim, com água no peito. E, tipo assim, segurando o carro pro carro não ir bater no carro do outro cara e o cara segurando o carro dele. E aí eu fiquei lá mais ou menos uma hora segurando o carro debaixo da chuva. E na hora que a chuva desceu, que o carro sentou no chão, que ele não tava mais sendo movido pela água, eu peguei e fui lá caçar onde é que tava minha ex-namorada, todo molhado, o telefone tava funcionando. Eu falei assim, aqui, o carro encalhou ali. Como assim? Deu chuva. E aí eu fiquei esperando umas 4, 5 horas até chegar o reboque e tal. E fiquei sentado lá, desolado, olhando pro carro fudido lá. Show. É isso? Poxa. Nossa, que bacana. Uma tempo com nossas experiências aí, na verdade, são pós-apocalípticas, né? Mas se... Eu falei a minha, não. Falei a minha? Não lembro. Não, não, que eu lembro também não. Falou. Ou falou, não prestei atenção. Você falou que você morava em Belém. Caralho. Gratuito. Gratuito, caralho. De 2012, falaram que é o fim do mundo. Puta que pariu. É o fim do mundo. Gostar de putaria, vem comigo, tamo junto. Hoje à noite é sem limite, é só resenha, vale tudo. Vale tudo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu vou aproveitar e comer todo mundo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu vou aproveitar e vou estourar cartão, tomar banho de Xandão, arrancar várias calcinhas, aproveitar o que é bom, vem! Ai, que delícia! É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu vou aproveitar e comer todo mundo. Mr. Fabrício tá cantando e isso aqui é um absurdo, vem! Gostar de putaria, vem comigo, tamo junto. Hoje à noite é sem limite, é só resenha. Vale tudo, vale tudo, vale tudo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Eu vou aproveitar e comer todo mundo. Vou estourar cartão, tomar banho de Xandão, arrancar várias calcinhas, aproveitar o que é bom, vem. Ai, que delícia. aceitar.